Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar com a leitura e comentário do texto do Dardo Scavino, a qual nos oferece várias vantagens. Em primeiro lugar, pela simples atualização, pelas conteúdas e informações, dando todo um panorama bastante claro e, ao mesmo tempo, sucinto, de qual é a temática em discussão nas faculdades de filosofia hoje, principalmente nas faculdades da América Latina e do Brasil. Eu acho que o que ele está dizendo aqui resume todo o programa que se estuda nas faculdades de filosofia no Brasil. Então, em primeiro lugar, tem um valor informativo. Mas, em segundo lugar, ele utiliza o método de apresentar as filosofias em sucessão como se fosse o desenrolar de um raciocínio único, de modo que onde um filósofo para, o seguinte começa, como se estivesse continuando, tirando conclusões, ainda que as conclusões possam ser, vamos dizer, antagônicas. Quer dizer, tem um processo dialético único, né? Como se fosse uma única pessoa pensando e atravessando várias etapas da sua evolução, conforme vai descobrindo certos aspectos ou revelando aspectos antagônicos. Depois de nós estudarmos esse texto, nós vamos passar a um outro que foi construído exatamente assim e que já será posto, vamos dizer, pelo menos o começo, as primeiras páginas, já serão postas online hoje, que é o texto do filósofo Vladimir Soloviev. Alguns pronunciam Soloviov, deve ser Soloviov mesmo, porque o meu professor Padre Laduzans, que falava russo perfeitamente bem, ele dizia Soloviov. Então, essa letra E se pronuncia O. Então, é o texto do Vladimir Soloviov que se chama A Crise da Filosofia Ocidental. Eu, quando estava estudando com o Padre Laduzans, eu apresentei, estava elaborando, não cheguei a apresentar, estava quase pronto, uma leitura analítica desse texto que se chama A Crise da Filosofia Ocidental. E tomei para isso uma série de notas que eu jamais usei para coisa nenhuma aqui, pela primeira vez vou usar neste seminário. Como a escola dirigida pelo Padre Laduzans, o Conjunto de Pesquisa Filosófica da PUC do Rio de Janeiro, foi fechado e no dia seguinte, em 24 horas, se transformou num centro da Teologia da Libertação, né? Então, evidentemente, eu perdi todo o interesse em prosseguir esses trabalhos que eu tinha começado lá. Um deles, que foi o estudo sobre a estrutura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas do Mário Ferreira dos Santos, eu ainda aproveitei numa versão resumida como introdução ao livro Sabedoria das Leis Eternas. Mas o trabalho sobre o Soloviov ficou lá, guardado na gaveta até hoje, e eu posso aproveitar algumas notas que eu tirei naquela época, que eu tomei naquela época, acrescentadas de outras considerações que foram surgindo nos anos posteriores. A vantagem de conectar esse texto do Dardo Scavino com o do Soloviov é porque o Soloviov usa o mesmíssimo método, apenas aplicado, vamos dizer, a uma outra época da filosofia, que é, vamos dizer, a modernidade. Ele vai partir de Descartes e chegar até a época em que ele mesmo estava, que era vamos dizer, o fim do século XIX, começo do século XX. Então, ele também procede como se os filósofos, a partir de Descartes, tivessem raciocinado em linha. Quer dizer, primeiro vem Descartes, depois vem Spinoza, depois vem Leibniz, depois vem fulano, fulano, fulano, fulano, fulano, fulano, fulano, até que chega a uma situação em que aparece o próprio Soloviov. Esse método foi concebido por Hegel. Então, nós acompanhamos a utilização desse método em duas escalas menores, que seria essa da filosofia atual, tal como abordada pelo Scavino, e a filosofia moderna, tal como abordada pelo Soloviov. Essas duas coisas nos servirão de excelente introdução ao método do próprio Hegel, tá certo? Que tem a desvantagem de estar escrito de uma maneira que em alemão é muito clara. Hegel não é um. Eu leio pessimamente alemão, mas dá para você perceber que em alemão Hegel não é tão obscuro quanto fica nas traduções. Ao contrário, ele escreve em frases curtas. Você comparar, por exemplo, com Schelling, que escreve aquelas períodos de 43 linhas, sem um miserável ponto e vírgula no meio, Hegel fica até relativamente simples de ler. Basta você ter um bom dicionário e você acaba lendo. Mas, nas traduções, o negócio fica realmente desesperador. Então, Hegel é um autor que é tanto mais influente quanto menos lido, né? Porque é influente justamente porque é lido apenas por uma elite que propaga suas ideias, e elas vêm por isso com uma autoridade avassaladora, porque ninguém pode ir até a fonte para discuti-la, então é como se viesse tudo atrás de uma cortina de fumaça. Mas está claro que nem o livro do Soloviov, nem o do Dardo Scavino teriam sido possíveis sem que alguém tivesse concebido este método. Com a diferença de que Hegel o aplica a todo o desenvolvimento do pensamento humano, a toda a história do pensamento humano, dando uma aparência, vamos dizer, de unidade à história do pensamento, de unidade e continuidade à história do pensamento, e identificando-a com a história em sentido mais geral, de modo que a história das ideias seria uma espécie de condensação do conjunto das possibilidades humanas tal como foram se realizando no tempo. E como esta história é a única que existe, não há duas, então acaba não havendo diferença entre o desenrolar da história do pensamento e a obra do próprio Espírito Divino em ação no planeta Terra. De modo que os filósofos ficam como se fosse a sequência dos filósofos fica como se fosse uma série dialética que se desenrola na mente do próprio Deus, tá certo? Dando então uma impressão de unidade e de globalidade, que é um negócio realmente majestoso. Eu devo acrescentar da minha parte que eu considero esse método inadequado e até falso, tá certo? O que não quer dizer que, com as devidas precauções, ele não possa ser usado. Quer dizer, se você sabe que a sequência que você está apresentando abrange somente algumas possibilidades do espírito humano e não todas elas, se você sabe que simultaneamente à linha que você está desenvolvendo podem ter havido outras que são completamente antagônicas ou irredutíveis a essas, às vezes são tão heterogêneas que você não consegue fazer nem mesmo um confronto. Né? Isso, por exemplo, quando você está estudando a filosofia do século XVIII, por exemplo, lá no meio tem uma filosofia, um sujeito que se chama Giambattista Vico, que você não tem nem como encaixar no século XVIII, tão dissonante ele é. Né? Então, se você tiver em conta estas precauções, você pode usar este método, tá certo? Desde que você não tenha a ilusão, primeiro, de que essa sequência que você está apresentando é a história da filosofia, não é uma história de algumas filosofias. Em segundo lugar, a precaução, saber que se isso não chega a ser sequer a história da filosofia, muito menos é a história do desenvolvimento do espírito objetivo, né, manifestado na história humana. Tá certo? Como este modus pensandi, que de algum modo identifica a evolução do pensamento com a própria história, isso quando não resume uma na outra, como este modo de pensar se tornou muito característico da modernidade, e mesmo aqueles que o contestam são, de algum modo, devedores dele, então podemos tomar como base desta série, deste tema que nós estamos desenvolvendo aqui, esta ideia de aquele que não chegou a dominar este método não vai compreender jamais o pensamento da modernidade. Quer dizer, está opaco. Agora, quando eu digo dominar o método, significa compreender as suas bases, saber exercê-lo e saber superá-lo. Isso é, saber quais são os pontos fracos e como eles podem ser complementados. Tá certo? com este método, nós encontramos exatamente a mesma dificuldade que Erich Fugger encontrou no negócio da história das ideias. Quando ele chega à conclusão que não existe história das ideias. Existem ideias que aparecem uma aqui, outra ali, e que não são geradas umas desde dentro das outras, tá certo? Mas cada uma dentro de uma situação histórica específica, tá certo? Que inspira aos indivíduos, aos filósofos, alguma resposta, tá certo? Que nem sempre vem como resposta a uma filosofia anterior, mas às vezes a uma situação concreta e determinada. De modo que só sob determinados aspectos limitados você poderia falar de uma evolução do pensamento, isso é, de uma continuidade de uma doutrina na outra doutrina. Né? Uma parte da doutrina subsequente pode ser resposta à doutrina anterior, mas outras partes, às vezes muito mais significativas, são respostas a experiências reais que ao filósofo pareceram, no instante em que ele as viveu, pareceram opacas e necessitadas de uma elucidação. Não é isso? Particularmente para aqueles de nós que vivemos no século XX, o século XX é tão cheio, vamos dizer, de desafios, de acontecimentos chocantes, escandalosos e enigmáticos, que seria até que a filosofia se transformaria numa futilidade se ela fosse apenas uma resposta a ela mesma. Que as filosofias saíssem uma de dentro das outras, né? Como, né, as gerações, que cada uma sai de dentro da barriga das suas mães e daí vem novas mamães e as mamães criam outras criancinhas e assim por diante. Se a filosofia fosse somente isso, ela seria totalmente irrelevante. Em parte, ela tende a ser isto. E nós observamos isto, especialmente no caso destes filósofos aqui. Quando você pega toda esta linha de desenvolvimento que veio aí de Saussure, né, Wittgenstein, Heidegger, Derrida, Foucault, Alain Badiou, etc., etc., você tem a impressão de que são pessoas que se trancaram dentro de uma sala e estão conversando somente umas com as outras e que não têm absolutamente nada a dizer sobre o que está acontecendo em volta. Não é isso? Então, é a famosa pergunta do Franz Rosenzweig no fronte de batalha, na Primeira Guerra Mundial, levando tiro para tudo quanto é lado, e ele perguntando, bom, agora, nesse momento aqui, o que a filosofia tem para me dizer? Não tem nada. Se referindo, naturalmente, à filosofia acadêmica do seu tempo. Né? Mas ainda eu pergunto o que esses camaradas todos teriam a dizer a um sujeito que estivesse lá em Auschwitz ou no Gulag, tá entendendo? Que resposta tem a dar? Nada, né? Eu imagino um camarada lá no Gulag, no Auschwitz, reduzido ao peso de 32 quilos, não é isso? E pensando assim, o discurso nada tem a ver com a realidade, quer dizer, eu não posso sequer explicar para as pessoas o que eu estou passando aqui, não é isso? Então, o discurso dele teria que sair de um outro discurso, que saiu de dentro de um outro discurso, que saiu de dentro de outro discurso. E a situação real que ele está vivendo jamais poderia entrar no discurso. Então, basta esse motivo para nós entendermos que existe em todo este desenvolvimento filosófico que nós estamos expondo aqui a partir do resumo, aliás, brilhante, feito por esse professor da Universidade de Bordeaux, e Dardo Scavino, em tudo isto há um elemento de cinismo, de frivolidade assim, absolutamente psicopática. Né? Psicopática também pelo fato de que todas essas pessoas assistiram a esses acontecimentos, vamos dizer, catastróficos do século XX e alguns até tiveram alguma participação. Participação profunda. Todo mundo sabe, por exemplo, que Martin Heidegger, como reitor de uma universidade importante, ele deu o seu apoio ao regime nazista. Também nós sabemos que Wittgenstein trabalhou para a espionagem soviética. Quer dizer, ele achou que a melhor maneira de combater o nazismo era fomentar o comunismo. Ele não era, doutrinariamente ele não era um comunista, mas ele era um admirador de Stalin. E o sonho dele era tornar-se professor na Universidade Lenin, em Moscou. Então, talvez por isso, ele, para puxar o saco dos comunistas, ele fez um trabalho de decifração dos códigos navais alemães. Só que, em vez de entregar a decifração para o governo britânico, que o havia recebido, protegido, paparicado e dado ele tudo bom, ele passou para os russos. Quer dizer, é nitidamente um traidor, um espião, né? Então, tanto Wittgenstein quanto Heidegger tiveram uma participação direta na produção, né, de acontecimentos absolutamente catastróficos do século XX. Né? Um favorecendo a emergência do nazismo e o outro fazendo com que a derrota do nazismo, em vez de ser uma libertação, entregasse metade da Europa na mão de Stalin. Tá certo? Cujos feitos macabros são até mais vastos do que os do nazismo. Então, essas pessoas não podem dizer que elas ignoram o que... Ah, não, nós somos apenas acadêmicos, estamos aqui fechados no nosso mundo de puras ideias e estamos inocentes. Ninguém pode dizer isso. Tá certo? Outros camaradas, como Habermas, essa turma da Escola de Frankfurt, também tiveram uma participação política intensa. Tá certo? E, hoje em dia, por exemplo, Richard Rorty é tremendamente influente aqui na esquerda americana. Então, nenhum desses tem as mãos limpas. Tá certo? Talvez Ferdinand Saussure tivesse, mas o que Ferdinand Saussure pensava ou deixava de pensar, jamais saberemos, porque o livro dele, afinal de contas, o curso de Linguística Geral nem mesmo existe. O livro é resultado, né, da fusão de várias notas tomadas por alunos, algumas delas bastante incoerentes, e fechou-se um acordo com relação ao texto do livro, mas um acordo feito numa base que o Malcolm Bradbury, no livro Mensonge, né, ele diz que o Henri Mensonge, que é esse filósofo imaginário que ele criou, seria o representante por excelência do desconstrucionismo, foi o único autor que levou às suas últimas consequências a teoria da inexistência do sujeito, né? Inexistindo ele próprio. Né? E de que, de algum modo, ele já tinha sido antecipado pelo Saussure. Né? Porque também aquilo é um texto que ninguém escreveu. Então não tem a inexistência do sujeito e a inexistência do autor. Né? Então talvez o único inocente nessa história seja o Saussure. Mas sem dúvida todas estas filosofias, elas nos deixam numa impotência total para descrever o que se passou no século XX. E eu creio, eu não posso provar isso, mas eu gostei, como um dos últimos capítulos do meu estudo sobre o movimento revolucionário, eu gostaria de sondar a hipótese de que as pessoas envolvidas no movimento revolucionário mentiram tanto e tanto, tanto, quer dizer, se sujaram tanto no universo de mentiras, que daí só restava uma coisa para restaurar a honra, uma alternativa para restaurar a honra. É dizer que não existe verdade nenhuma. Quer dizer, é, como dizer, jogar mais lama na água. E eu acho que esta, no fundo, é a inspiração de muitos desses filósofos. Esse estudo aqui me leva cada vez mais, vamos dizer, a desprezar mesmo essa evolução do pensamento, tal como o camarada está descrevendo aqui. Não, não menosprezando o autor do livro, que apresenta a coisa com uma clareza e uma exatidão admiráveis. Né? Mas vamos então prosseguir aqui na leitura do Dardo Scavino. Eu não lembro qual é a última página que nós vimos na outra aula. Essa apostila que foi colocada hoje aí, ela começa em que... Não hoje, que foi colocada na outra aula. Ela começa em que página? Sessenta e oito. Então, vamos voltar aqui a 67. Não, 83 é a de hoje, que passei hoje, mas o texto que eu passei na aula passada nós não chegamos a ler. Eu coloquei o texto à disposição dele, mas não, na aula eu falei de outra coisa. Então começamos aqui, na verdade vamos começar na 67, eu creio que essa parte da 67 todo mundo tem. Não é isso? Você, também o texto do Solovyov já está online? Bom, esse texto do Solovyov, por enquanto, nós não vamos usar. Quem quiser ler, pode ler. Não vai perder nada com isso, mas não entrem, por favor, com perguntas relativas ao texto do Solovyov, porque, por enquanto, nós estamos aqui no Escavino e vamos continuar usando este livro ainda, creio, por algumas aulas. Né? Então, na página 67, ele está comentando, vamos dizer, aquela convicção do Wittgenstein da autonomia entre os vários jogos de linguagem. Né? Essa concepção da autonomia, ela me parece absolutamente insustentável. Né? Então, se os vários jogos de linguagem são autônomos entre si, e aquele jogo, entre aspas, específico, que pretende descrever a realidade dos fatos, não tem prioridade em relação aos outros, então como podemos saber se uma descrição dos jogos de linguagem atualmente existentes é real ou não? Se eu nada posso dizer sobre de objetivo sobre o estado de coisas, ou antes, se a minha pretensão de descrever objetivamente um estado de coisas é somente mais um jogo de linguagem sem nenhuma prioridade em relação aos outros, então o mesmíssimo preceito se aplica à descrição que eu faça dos jogos de linguagem presentemente existentes, porque se há X jogos, digamos que haja 18 jogos de linguagem, na verdade tem mais, né? São 18 jogos de linguagem. Eu pego, descrevo cada um e digo que todos eles se equivalem. Este é um juízo de realidade que eu estou fazendo sobre os jogos de linguagem. E se este juízo de realidade não vale mais do que nenhum daqueles jogos de linguagem em particular, se ele também é mais um jogo, é apenas mais um jogo de linguagem, então simplesmente eu não posso saber se existem jogos de linguagem. Qualquer afirmativa que eu faça sobre os jogos de linguagem não é um jogo de linguagem, é um juízo de realidade, tá certo? Que pretende abranger na sua objetividade o conjunto dos jogos de linguagem existentes, ou pelo menos um grupo deles. Então, é claro que isso aqui é uma afirmativa totalmente inconsequente, né? Mas, partindo deste pressuposto da autonomia dos jogos de linguagem, chegamos a algumas conclusões. Uma delas é esta. Prossegue aqui Escavino. É sobre este princípio da autonomia dos diversos jogos de linguagem que François Lyotard elabora o seu conceito da pós-modernidade. Tal como o haviam demonstrado Max Horkheimer e Theodor Adorno na sua Dialética do Iluminismo, a modernidade havia valorizado o saber denotativo científico racional. Excluindo os saberes míticos ou narrativos em torno dos quais se organizavam as culturas tradicionais. No entanto, acrescenta Lyotard, para legitimar essa estratégia, a própria modernidade inventou esses relatos míticos que são as filosofias da história. Ora, as filosofias da história são justamente a base desse método que o Escavino usa aqui neste livro, que o Solovyov usa no livro A Crise da Filosofia Ocidental e que Hegel, na verdade, foi o primeiro que concebeu. Tá certo? Então, diz Lyotard que esses relatos são relatos míticos. E, de fato, ele tem razão nisso aqui, porque não há nenhuma prova de que esses relatos do desenvolvimento filosófico resumam efetivamente a história da humanidade, ou mesmo a própria história da filosofia. Quando você, em vez de você se apegar, vamos dizer, a uma determinada visão que você tem da história da filosofia, você se abre para você consultar os textos das mais diversas proveniências, você vê que é simplesmente impossível você a captar qualquer unidade no desenvolvimento filosófico. Né? Eu me lembro que o José Ferrater Mora, que é um grandíssimo erudito da filosofia, o sujeito que leu tudo que se publicou no século XX, né? Tudo não, tudo é um exagero, mas né, eu acho que ele leu mais do que qualquer outro historiador da filosofia. Ele tem um livrinho que chama A Filosofia Atual, exatamente o mesmo título desse aqui, em que ele observa que existem três blocos, né, filosóficos que são incomunicáveis. Então ele pega o bloco anglo-saxônico, o bloco continental, né, então existencialismo, Heidegger, etc., etc., e o bloco comunista, marxista. Né. Vocês não podem esquecer que nós podemos ter um maior desprezo à filosofia que se chamou marxismo-leninismo. Mas nós não podemos desprezá-la do ponto de vista quantitativo. Essa porcaria foi praticada na União Soviética durante 60 anos e a bibliografia que ela produziu é imensa. Não é isso? Eu mesmo, na juventude, eu tive a felicidade ou infelicidade de poder ler várias obras do marxismo, leninismo, inclusive o famoso manual de marxismo, leninismo, do Otto Kuzinen, que era o livro oficial da Academia de Ciências da União Soviética, que é um tratado de 1.500 páginas, né? E eu, sinceramente, eu não vejo como encaixar aquilo dentro deste desenvolvimento filosófico que o Scavino está descrevendo aqui. Né? Mas ainda existem outros desenvolvimentos possíveis dentro do próprio bloco, entre aspas, europeu, que também não se enquadram aqui. Eu não saberia como encaixar aqui, por exemplo, o Eugen Rosenstock ou o Xavier Zubirin. Então, o que você vê é, assim, é um pluralismo filosófico irredutível. Né? Então, isso quer dizer que a ideia de uma linha de desenvolvimento, né, sobretudo quando se entende que essa linha de desenvolvimento é a realização, por assim dizer, modelar ou paradigmática das possibilidades humanas, é de fato um mito. O Lyotard tem toda a razão. Só que acontece que aí nós ficamos entre... Nós só temos duas alternativas. Quer dizer, ou nós temos uma concepção do conhecimento objetivo moldada na ideia da ciência iluminista, ou nós temos a proclamação da existência de uma pluralidade de narrativas das quais nenhuma vale mais que a outra. Então, ou seja, ou temos a modernidade ou temos a pós-modernidade. O Lyotard nem mesmo percebe que este próprio diagnóstico que ele está fazendo também se baseia numa dessas mitologias. Né? É a mitologia de que tudo aquilo que veio depois invalida o que veio antes, absorve ou invalida o que veio antes. Ou seja, é a ilusão de que toda a filosofia anterior não deixou possibilidades que não se realizassem na seguinte. Não deixou sementes que não germinaram, mas que podem germinar. Não deixou embutida nada daquilo que Nietzsche chamaria as auroras que ainda não se levantaram. Ora, basta você examinar a filosofia escolástica um pouquinho. Basta, por exemplo, você ler um pouco de Dan Scott. Eu sei que Dan Scott é um dos autores mais difíceis de ler. Né? Não foi à toa que recebeu o nome de doutor sutil, porque é de uma sutileza que frequentemente escapa ao que ele está querendo dizer. E você tem que voltar lá 10 vezes. Mas, se tem uma filosofia que deixou milhares de sementes que ainda não germinaram e milhares de auroras que ainda não se levantaram, é a de Dan Scott. Então, isso quer dizer que as fases subsequentes da filosofia nunca respondem satisfatoriamente às anteriores. Nós não podemos partir, vamos dizer, da premissa ingênua de que cada filósofo leu todos os seus antecessores. Né? Não, ele leu os seus precursores, ou seja, as pessoas que estavam dizendo aquilo mesmo que ele queria ouvir. E os outros, em geral, ele desprezou, não deu atenção. Se você se abrir um pouquinho para ler, mas as filosofias que lhe parecem não apenas antagônicas, mas estranhas e incompreensíveis, você verá simplesmente que não existe esta evolução e que, portanto, a pós-modernidade também não responde à modernidade. Por quê? Porque a modernidade também não responde às filosofias anteriores. Então, esta ideia de que, se, presta atenção, se nós demolimos, como Lyotard e outros, o conceito de conhecimento objetivo da modernidade iluminista, nós demolimos juntos toda e qualquer possibilidade de conhecimento objetivo, esta é uma ideia que se baseia nesta mitologia da história. Está entendendo? Porque daí você toma a filosofia, para pensar como Lyotard, você toma a filosofia do iluminismo como expressão máxima, modelar, paradigmática do conhecimento objetivo. E, portanto, se você demole esta modalidade de conhecimento objetivo, você derrubou todas. Eu digo, mas peraí, mas e aquelas que ficaram, foram ficando pelo caminho antes do iluminismo e que, às quais o iluminismo não respondeu porque nem sequer as conhecia? O que acontece? Então, esta história que você está contando, que tem a filosofia medieval, depois tem a filosofia renascentista, depois tem o iluminismo, tá certo? E o iluminismo, o cientificismo, etc, etc, e por fim vem a pós-modernidade, esta narrativa também é mítica. O que não quer dizer que toda e qualquer narrativa histórica tenha que ser mítica. Não, existe a narrativa histórica objetiva. Só tem uma diferença. Ela não é redutível a uma linha evolutiva. Jamais. Porque nem mesmo na cronologia ela é regular. Se nós acompanhamos, por exemplo, o desenvolvimento da filosofia, na Idade Média, Renascença, etc., etc., e depois damos uma olhada na filosofia islâmica, nós vemos que a cronologia não confere. Quer dizer, eles não estavam discutindo as mesmas coisas ao mesmo tempo em todos os lugares. A filosofia islâmica tem temas absolutamente estranhos ao desenvolvimento da filosofia ocidental. Não? Por exemplo, nós não podemos esquecer que a filosofia islâmica é muito próxima, por um lado é próxima da teologia muçulmana, e por outro lado é muito próxima da mística, o esoterismo islâmico. Então, a atenção que os filósofos deram a temas que são próprios da teologia e da mística é muito maior do que acabaram dando no Ocidente. Maior até do que, você vê, entre os escolásticos você vê mais autonomia filosófica do que entre os islâmicos. Então, por exemplo, uma filosofia da palavra divina, uma filosofia do logos, uma filosofia do verbo, né, eu acho que isso aí ocupa metade da filosofia islâmica, pelo menos. Não só naquela época, mas nas épocas subsequentes também. Então, certos temas que a partir da modernidade desaparecem do cenário ocidental, continuam presentes na filosofia islâmica, de modo que nós podemos dizer que um filósofo islâmico do século XX, ele se parece mais com o filósofo islâmico do século XI do que ele se parece com um filósofo ocidental moderno ou pós-moderno. Então, cadê a cronologia aí, minha gente? É? Sobretudo depois que houve essa penetração islâmica avassaladora no Ocidente. Tá certo? E onde você vê o interesse pela filosofia islâmica se desenvolver de tal modo no Ocidente que muitos clássicos esquecidos da filosofia iraniana, né, foram publicados em letra de forma pela primeira vez no Ocidente, na França, e só depois no Irã. Então, bom, aí já estourou toda a cronologia. Então, você falar de Idade Média, Renascença, modernidade, pós-modernidade, já perdeu sentido completamente. Então, a crítica pós-moderna à filosofia moderna, ao iluminismo, se baseia no mesmo mito, né, historiogenético. Porque isso aí é o que o Wegener chamava a historiogênese. Né? A historiogênese é um mito segundo o qual todo o pensamento anterior culmina na sua pessoa, no seu tempo. Então, vamos dizer, a ideia da pós-modernidade, ela também se assenta nesse mito historiogenético. Tá certo? Então, E essa é uma observação que não é muito profunda. Eu não estou descobrindo nada assim, de excepcional. Isso é uma coisa óbvia. Basta você ter lido alguma coisa fora do repertório que é estudado, né, desse tipo de repertório descrito pelo Scavino, você já percebe isso na primeira. Então, o conceito de pós-modernidade é de uma etapa de pensamento que se segue ao iluminismo e responde a ele e demole, portanto, as suas bases e restaura o valor das inúmeras outras narrativas ou outros jogos de linguagem, se baseia inteiramente no mito historiogenético do próprio iluminismo. Tá certo? Então, como é que o senhor não percebe isso? Quer dizer, como você pode falar de uma pós-modernidade, tá certo, senão como etapa que responde a uma anterior? Bom, responde a uma anterior? Não. Responde a uma parte do pensamento anterior. Hã? Então, é claro que se você seleciona os filósofos, tá certo, que se encaixam na visão da história que você já tem, claro que você obtém uma linha evolutiva muito clara. E é evidente que se você é o sujeito que está narrando esta evolução, pelo simples fato de sê-lo, você já é o ponto culminante da narrativa. Tá certo? Então, toda esta crítica pós-moderna à modernidade, primeiro, repete o mito historiogenético da modernidade. Segundo, nos prende dentro de uma falsa alternativa, que é ou temos a ciência objetiva do iluminismo, ou temos a pluralidade dos jogos de linguagem, o desconstrucionismo e tudo mais. Tá certo? Mas quem diz que a alternativa é essa? Quem diz que não tem outras saídas? Quem diz que você tem que escolher isso aí? Só porque isso é o programa das faculdades hoje, pior ainda, de algumas faculdades, e das piores dentre elas? Note que no Brasil, em praticamente todas as faculdades de filosofia, você ser aceito como um filósofo, como um bacharel em filosofia, como um doutor em filosofia, consiste precisamente em você absorver esta atmosfera de discurso e de debate que está aqui descrita no Darwin e Scavino. Quer dizer, você ser um filósofo é um que sabe discutir modernidade, pós-modernidade, Lyotard, Derrida, Wittgenstein, pá. Se você aprende a falar como eles, você é aceito como um sujeito qualificado para a filosofia, embora esta concepção da filosofia seja uma coisa terrivelmente provinciana. Né? Então, vamos lá. Para legitimar essa estratégia do conhecimento objetivo, a própria modernidade inventou aqueles relatos místicos que são as filosofias da história. O que se transmite com esses relatos é o grupo de regras pragmáticas que constitui o laço social, a boa maneira de comportar-se socialmente. Pois é, exatamente isso que eu estou dizendo. Mas acontece que com a pós-modernidade acontece exatamente a mesma coisa. Você, para ser aceito como um filósofo na USP, você tem que aprender as regras de bom comportamento do quê? Da pós-modernidade. Então, continuamos dentro da mesma, como é que se diz? Da mesma regra, tá certo? Então, existia um jogo de linguagem, que era o jogo de linguagem da modernidade. Nós trocamos para um outro jogo de linguagem, que é o jogo da pós-modernidade. E embora nós digamos que todos os jogos de linguagem se equivalem, nós temos uma presunção implícita de que o nosso jogo de linguagem é superior ao anterior e até o demoliu. Eu digo, mas se todos os jogos de linguagem se equivalem, como é possível você alegar que os jogos de linguagem da pós-modernidade demoliram o conceito de conhecimento objetivo do iluminismo ou qualquer outro? É uma presunção, então, absolutamente contraditória. Qualquer visão da história do pensamento ou da história da humanidade que se baseia nesta coisa dos jogos de linguagem vai terminar precisamente nisto. Porque é claro que algumas abordagens são apenas jogos de linguagem. Mas nenhuma delas pode ser isso completamente. Alguma referência ao mundo exterior sempre tem que ter. Tá certo? E alguma presunção de conhecimento objetivo está sempre embutida até no conhecimento mais mítico e imaginário que você possa conceber. Não? E, em segundo lugar, eu não vejo por que aceitar essa autonomia dos jogos de linguagem quando o simples fato de haver uma teoria sobre os jogos de linguagem já prova que eles não podem se equivaler. Né? Porque essa teoria, ou ela é apenas mais um jogo de linguagem, o que significa que os jogos de linguagem que ela descreve não são absolutamente do jeito como ela os descreve, tá certo? Ou então essa teoria tem alguma validade historiográfica presumidamente absoluta. Como eu posso descrever um jogo de linguagem sem que haja nisso a presunção de que a minha descrição o descreve efetivamente e de que ela não é, portanto, só mais um jogo de linguagem? Se fosse assim, então qualquer descrição de um jogo de linguagem seria arbitrária e não teria nada a ver com esse jogo de linguagem. Então, aí nós chegamos a, vamos dizer, já não estamos nem no mundo da paralaxe cognitiva, nós estamos no mundo da psicopatologia mesmo. Né? No mundo onde o sujeito não percebe que o fato dele estar dizendo algo já prova que o que ele diz é falso. Quer dizer, não há mais conexão nenhuma. Você vê, quando no começo desse processo, processo da paralaxe, que remonta, vamos dizer, ao século XVI, XVII, e que você já vê ali claramente em Maquiavel, não é isso? Havia, vamos dizer, um deslocamento entre o eixo da construção teórica e o eixo existencial completo do indivíduo. Mas não havia este deslocamento imediato, né, que nos coloca frontalmente face ao paradoxo do mentiroso. Quando o sujeito, quando ele está dizendo que ele é um mentiroso, né, precisa ver se ele mentiu em tudo mais ou se ele está mentindo agora, porque as duas coisas não são possíveis. Né? Então, esse deslocamento, vamos dizer, material e imediato, eu acho que a gente não observa nem mesmo em Maquiavel, porque Maquiavel às vezes sabe que ele está mentindo. Né? E esses camaradas, quando eles colocam essas coisas assim, todos os jogos de linguagem se equivalem. Né? Então, a resposta é, eles se equivalem efetivamente, ou a equivalência deles é só mais um jogo de linguagem, podendo haver também uma não equivalência, tá certo? E uma escala de valores absoluta. Né? Não tem resposta. Pois bem, o paradoxo é que o feliz herói desses mitos, ele está se referindo, vamos dizer, aos mitos da modernidade, né, que acredita, então, possuir o conhecimento objetivo, científico, racional, etc., etc. O paradoxo é que o feliz herói desses mitos é o homem novo, racional, livre de prejuízos, o homem eficiente, enfim, o homem moderno. Como conclui Vincent de Combes em seu comentário de A Condição Pós-Moderna, de François Lyotard, aspas, o homem moderno acreditava profundamente num sentido da história. Podia, assim, tomar partido, defender causas, comprometer-se em uma organização política. Fecha aspas. O homem pós-moderno, em contrapartida, prossegue o mesmo de Combes, é o mesmo homem moderno no qual o espírito crítico superou os últimos restos de credulidade. Ele já não crê nos grandes relatos do liberalismo e do marxismo. Esses grandes relatos são essas grandes filosofias da história. Por exemplo, o liberalismo, que acredita, vamos dizer, num progresso da humanidade, que está se encaminhando, a famosa história como a história da liberdade, do Benedetto Croce. Né? E o marxismo também acredita que há uma sucessão histórica compreensível, tá certo? Racionalmente compreensível, que desembocará na sociedade sem classe, etc., etc. Então, o homem moderno acreditava no conhecimento objetivo, mas ele ainda tinha um resto de ilusão de que ele podia conhecer, né, o relato, os grandes relatos, quer dizer, a filosofia da história, o desenrolar da história. E o homem pós-moderno, então, é ainda mais racional, mais objetivo e mais implacável, né? Que ele já não crê nem nisto. Tá certo? Digo, bom, ele não crê nisto, mas ele crê que ele superou a filosofia anterior. Então, ele acredita que há um desenvolvimento histórico. Né? Então, e também ele acredita que pelo fato de ele ter derrubado os grandes mitos do iluminismo, que seria o liberalismo e o marxismo, ele derrubou tudo, todas as possibilidades de conhecimento objetivo, e ele só ficou na mão com o discurso e com os jogos de linguagem. E eu digo, uai, mas isso também é uma credulidade. Por quê? Porque é uma coisa que você não pode provar de maneira alguma. Né? Segunda consequência da pragmática wittgensteiniana. O sujeito já não tem uma identidade anterior ao papel que protagoniza num determinado jogo de linguagem. Isto é impossível, isto é fisicamente impossível. É? Porque você não pode aprender nem um único jogo de linguagem, você não pode dizer gugu dadá, tá entendendo? Sem você ter alguma identidade como sujeito. Isso simplesmente não é possível. Se eu digo gugu dadá, eu estou supondo que o sujeito fez a primeira... falou a primeira sílaba, gu, e o sujeito falou a última sílaba, da, é o mesmo. Quer dizer, a continuidade temporal do sujeito é a condição sine qua non para o aprendizado de qualquer linguagem, mesmo a mais simples. Né? Para o sujeito dizer mamãe, ele precisa continuar o mesmo, enquanto ele diz a primeira sílaba, mã, e a segunda, mãe. Tá certo? Se ele não tem esse senso de continuidade do eu, ele não pode aprender linguagem nenhuma. Você veja aqui, uma das maiores dificuldades no aprendizado é justamente essa, a retenção. Se não existe retenção, não há aprendizado. Como pode haver retenção se ela não se sustenta na própria identidade do sujeito? Quer dizer, se eu perco a minha própria identidade entre uma palavra e outra, ou entre uma sílaba e outra, eu não vou aprender nada. Isso é uma observação tão simples. Agora, eu entendo por que foi baseado nessas coisas, que depois né, o Jean Piaget desenvolve o tal do socioconstrutivismo, né, que é hoje a maior causa de analfabetismo no mundo. Quer dizer, que se você vai partir da ideia de que todo conhecimento é construído, de que a própria identidade do sujeito é construída, você não consegue ensiná-lo a ler. É a coisa mais óbvia do mundo. O coitado não pode sequer ter uma identidade. Ou seja, chega o professor, a escola que vai vestir uma identidade nele, ou ele vai construir a sua identidade. Eu digo, como é que eu posso construir a minha identidade se eu não tenho uma? Eu posso ampliar a minha identidade, eu posso aprofundá-la, eu posso, inclusive eu posso perdê-la. Claro, esquizofrenia é isso. Né? Mas se eu não tenho nenhuma, eu não posso construir outra. Né? Então, a identidade do sujeito, a continuidade temporal do sujeito é a condição de qualquer aprendizado. Nós sabemos que essa continuidade não é perfeita, ela é imperfeita, porque dentro de você não existe só o sujeito, existe um monte de funções, de componentes em você que não são você. Tá certo? Né? A começar pelo seu próprio cérebro. Né? Se nós vimos, aulas atrás, que a consciência sobrevive a cessação das atividades do cérebro, então é porque a continuidade do sujeito não tem nada a ver com o cérebro. Agora, no cérebro, nada é contínuo. Tudo é descontínuo. Todos os pensamentos, estímulos, né, as conexões neuronais, você vê, uma simples ideia que você pensa é constituída de uma cadeia de sinapses, que pode ter milhões de sinapses para você conseguir pensar gugu dadá. Para aprender uma conta de 2 mais 2, eu não sei quantas sinapses subdivide essa porcaria. Né? O que significa que, se a nossa consciência dependesse do cérebro, jamais chegaríamos a ter uma. Quer dizer, existe um outro fator de continuidade ontológica absoluta por trás da atividade cerebral cognitiva e sem a qual nenhuma atividade seria possível. Mas acontece que o pessoal iluminista não aceitava isso de jeito nenhum. David Hume, né, acreditava que nós só temos estados mentais, mas que não tem nenhum sujeito por trás, não tem nenhum eu por trás. Ele não chegava a afirmar que não havia nenhum eu. Ele diz: eu não vejo nenhum eu. Eu digo, mas seria muito estranho que visse, porque o eu não está aí para ser visto, mas para ele ver. Ele é que tem que saber e não ser sabido. Quer dizer, o eu, como diria mais tarde o Ortega y Gasset, é um negócio eminentemente executivo, não é uma coisa. Tá certo? Então, o pessoal do iluminismo acreditava que toda a atividade consciente deveria ser reduzida a atividades fisiológicas. Essa atividade fisiológica, naturalmente, nenhuma delas tem continuidade. Não há um único processo fisiológico contínuo que você possa observar. Absolutamente todos são intermitentes. No mínimo, sofrem variações de ritmo. Então, e as atividades cognitivas, então, são mais fragmentárias ainda. Então, se não existe, por trás de todas essas atividades, um eu substantivo, ontológico, tá certo? Que não se identifica com as funções corporais, então o conhecimento seria absolutamente impossível. No entanto, os iluministas pretendiam que existia conhecimento objetivo, racional, etc., científico, etc., etc., mas que não havia nenhum sujeito por trás. É claro que isto tinha que dar um rolo mais dia menos dia, né? E é que nem aquela musiquinha, eu falei que isso ia dar merda e deu. Tá certo? Então, como já tinha profetizado Giordano Bruno 2 séculos antes, se vocês continuarem com esse negócio de materialismo, vocês não vão acabar não acreditando que vocês mesmos existem. Isto é a coisa mais certa que alguém já disse, a profecia mais certa que alguém já fez sobre o desenvolvimento da história da filosofia por 4 séculos. Né? Você vê que Giordano Bruno não era nada burro, né? Então, 2 séculos depois de David Hume, nós chegamos a esta segunda consequência da pragmática Wittgensteiniana. O sujeito já não tem uma identidade anterior ao papel que protagoniza em um determinado jogo de linguagem. É claro que isto é impossível. Aquilo que não existe não pode protagonizar papel algum. A não ser que você tenha um teatro onde os papéis se protagonizam a si mesmos. Não precisa de atores e nem mesmo de um desenho animado. Mas, então, daí ele passa aqui ao Habermas. Então, assim como desaparece o sujeito, bom, o referente, quer dizer, o objeto ao qual a linguagem se referia, já desapareceu faz tempo. Também desaparece o sujeito. Então, isso quer dizer também que o referente não pode servir de prova para você dirimir a dúvida entre dois juízos contraditórios. Quer dizer, não há uma coisa a qual nós possamos nos referir, porque isso supõe que o referente tem uma existência empírica e que ele permanece idêntico a si mesmo. São duas condições sem as quais, você lembra do Frege, sem isso não é possível provar nada e não é possível conhecimento científico nenhum. Aqui, daí prossegue o Scavino. Porém, note-se que agora estas condições já não são metafísicas, segundo a terminologia de Habermas, mas são comunicativas ou lúdicas, regras às quais responde este jogo de linguagem chamado ciência. Ou seja, este jogo de linguagem chamado ciência, ele fixa determinados significados, e esses significados é que passam a julgar e dirimir as diferenças entre juízos contraditórios. Ou seja, o que permite você arbitrar entre juízos contraditórios não é a observação de um objeto, de uma substância que existe, mas apenas a fidelidade maior ou menor desses juízos a uma regra do jogo, de um determinado jogo de linguagem, o qual se chama ciência. Daí que esses filósofos já não falem de condições de verdade, como dizia Frege. Lembra? Frege falava que é preciso haver certas um juízo é verdadeiro quando ele atende às condições da sua veracidade. Então não se fala mais de condições de veracidade, mas de condições de aceitabilidade. Um enunciado é científico, não é científico porque ele diz algo de verdadeiro a respeito de um estado de coisas. Ele o é porque respeita certas regras de jogo, entre as quais se encontra, claro, o fato de pretender dizer algo verdadeiro a respeito desse estado de coisas. Mas, pergunto, o que estes filósofos dizem aqui é, por sua vez, também só um jogo de linguagem ou é a descrição de um estado de coisas? É? Se é apenas um jogo de linguagem, então podemos dizer que a coisa é assim, sob certo aspecto, mas pode não ser assim sob outro aspecto. Tá certo? Porém, se a descrição corresponde a um estado de coisas que acontece num reino chamado ciência, então ela não é somente um jogo de linguagem, mas ela é uma descrição objetiva do estado de coisas. Então, eu pergunto, como é que o filósofo pode chegar a esse nível de irresponsabilidade? Né? Aqui nós estamos, eu estava lendo ontem, Karl Kraus, ele falava, era um crítico da psicanálise, dizia, a psicanálise ampliou as fronteiras da irresponsabilidade. Eu acho que isso se aplica inteiramente a este pensamento, tanto moderno quanto pós-moderno. Quer dizer, qualquer sujeito pode dizer qualquer coisa. Né? Daí. Claro que entre as condições da regra do jogo está a pretensão de que a afirmação científica diz algo verdadeiro a respeito desse estado de coisa. Porém, sabendo que não há descrição objetiva do estado de coisa, há somente obediência maior ou menor à regra de jogo chamada ciência. Porém, essa veracidade só será aceita como válida até que alguém possa refutá-la. Justamente, uma das regras do jogo científico é que as provas trazidas devem ser passíveis de refutação. Ora, aí há uma confusão lógica assim, elementar entre, vamos dizer, a forma lógica do raciocínio e o seu conteúdo de veracidade. É claro que para ser científica, qualquer afirmação tem que ser expressa de tal modo que haja uma refutação lógica possível. Mas não quer dizer que essa refutação seja válida. Né? Por exemplo, se eu digo assim, todos x são y, mas eu não sei o que é x nem y, então, evidentemente, isto não é uma afirmação científica válida, porque eu não posso nem prová-la e nem refutá-la. Então, para que uma afirmação seja aceita como científica, ela obviamente tem que poder ser tanto refutada quanto provada. Ora, se não há condições de prová-la, como pode haver condições de refutá-la? Claro, você pode fazer isso mediante um artifício, lógico. Tá certo? Mas a refutação já não significa nada. Porque a refutação, por sua vez, também tem que se expressar numa forma lógica que admita a sua própria refutação. E assim por diante. É? Agora, o curioso é que isso, evidentemente, reduz a ciência a um jogo. Porém, ao mesmo tempo, nunca houve, nem no tempo do iluminismo, tanta presunção de autoridade social da ciência quanto hoje. Porque qualquer afirmativa que seja aceita pelo consenso científico, imediatamente é absorvida pelo Estado e se transforma em obrigação legal. Por exemplo, você diz, as comidas gordurosas fazem mal para as crianças. Né? Já tem vários países que estão, né, estabelecendo controles draconianos sobre as comidas gordurosas, para não falar do fumo e outras coisas. Né? E é claro que aí também há uma seletividade que depende, né, do gosto do freguês, depende da corrente política e do grupo de pressão que esteja, né, que esteja por trás disso. Ninguém jamais me provará que você fumar é mais perigoso do que você praticar sexo anal, por exemplo. Né? Então, eu estou fumando há 45 anos, 2 ou 3 maços por dia. E imagine se eu tivesse praticado sexo anal, eu não poderia estar sentado aqui, né, dando esta aula, tá certo? Há muitos anos, tá certo? Então, mas o sexo anal é um valor consagrado para determinados grupos de pressão, então não pode ser tocado. Mas, ao mesmo tempo, existe a presunção de que essas proibições estatais, elas são fundadas na ciência. Ora, essa é uma ideia que não tinha ocorrido sequer aos iluministas. No tempo do iluminismo, não tinha nenhum cientista que achasse que a sua descoberta tinha que ser imposta para todo mundo pelo Estado. 2 séculos depois, quando a presunção de objetividade do conhecimento iluminista já foi, entre aspas, derrubada pela crítica pós-moderna, justamente aí a ciência se investe de uma autoridade que ela não tinha nem no tempo do iluminismo. Quer dizer, é claro que tudo isso é loucura, nós estamos vendo uma evolução de um processo altamente psicótico e que consagra uma irresponsabilidade num nível realmente inimaginável. Né? Muito bem. Uma vez mais, o princípio lógico é substituído por um princípio retórico. Trata-se de convencer aos destinatários da validade de um enunciado. E para que isso aceitam, o destinador deve respeitar certas regras de jogo. Então, é aquele negócio do Richard Rorty, nós não podemos provar nada, mas nós podemos induzir as pessoas a pensarem como nós. E ele jamais se faz a pergunta, mas elas vão pensar realmente como você? Quer dizer, você quer apenas que elas aceitem momentaneamente um certo jogo de linguagem, ou você quer que elas aceitem essa regra de jogo ao ponto de conduzir o resto das suas vidas segundo esta regra? São duas coisas completamente diferentes. Você não pode dizer, ah, isso é apenas uma regra de jogo válida quanto, tão válida quanto qualquer outra, e pretender que o sujeito obedeça aquilo o resto da sua vida. Né? Mas ainda você tem que ter um critério para saber se ele está obedecendo ou não. E esse critério, por sua vez, se ele for apenas uma regra de jogo, né, você pode ficar naquela situação, né, que estava o presidente Sarney, que era odiado pelo país inteiro e que se achava o presidente mais popular desde de Getúlio Vargas. Quer dizer, não fazia questão de ser obedecido realmente, era só de mentirinha. Tá certo? Então, eu digo, a persuasão que fala o Richard Rorty, né, esta imposição de estilos de linguagem, é para valer ou é só de mentirinha? Né? Assim interpreto alguns filósofos o chamado princípio de razão suficiente de Leibniz, que pode enunciar-se assim: nada ocorre sem razão. Pois bem, já o próprio Leibniz dava outra versão desse princípio. 2 pontos, aspas. Podemos dar razão de toda a verdade, fecha aspas. E por isso a chamava também princípio redende rationes, o princípio de dar razão, o princípio de dar razão, ou seja, justificar. Como traduz Heidegger aquela frase? A diferença é sutil, mas fundamental. Num caso, Leibniz queria dizer que, desde uma perspectiva científica, todas as coisas têm uma razão de ser. No segundo caso, quer dizer que a ciência é aquele discurso baseado no seguinte princípio ou obrigação: prover sempre as razões acerca das coisas que se afirmam. Então, Leibniz dizia duas coisas. Primeiro, todas as coisas têm alguma razão de ser. Segundo, se queremos fazer um discurso científico, nós temos que dar razão daquilo que dizemos. Mas, para Leibniz, este segundo sentido é derivava do primeiro. Por que temos que dar razão? Porque as coisas têm razão de ser, e se não damos a razão suficiente de que elas sejam assim ou assado, então não provamos absolutamente nada a respeito delas. Né? O que, que faz os filósofos modernos? Eles separam essas duas acepções do princípio de razão suficiente e adotam somente a segunda. As coisas não têm nenhuma razão de ser, mas nós temos que dar alguma razão. Ou seja, nós temos que justificar retoricamente aquilo que dissemos. Nós temos que falar persuasivamente. No segundo caso, já não se privilegia a relação do pensador com um fato preexistente, mas com um interlocutor ao qual é preciso dar razões aceitáveis para convencê-lo. Então, de fato, houve uma passagem, vamos dizer, da prova científico-lógica para a prova retórica. Então, todas as provas científicas passam a ser retóricas, exceto esta mesma, evidentemente. Né? Então, eu digo, por que esta mesma? Com base no quê? Se todas as provas são retóricas, esta não é retórica. Quando você diz que as coisas são assim, você quer dizer que elas são assim de fato, ou apenas você quer que elas sejam assim? Mais ainda, mesmo se você disser, não, é apenas eu quero que seja assim, eu digo, como é que eu posso saber que você quer realmente que as coisas sejam assim, ou se você está apenas propondo mais um jogo de linguagem, e assim por diante, infinitamente. Então, isso quer dizer que uma descoberta científica passa a ser, nessa perspectiva, vamos dizer, uma jogada que o sujeito faz que não estava prevista nas regras do jogo anterior, mas que também não é proibida por essas regras. Então, você inventa uma nova jogada e prova que elas estão de acordo com a regra do jogo anteriormente jogada e fica tudo certinho. Né? Daí prossegue Scavino. Uma vez mais, coloca-se aqui o problema da verdade. Recordemos o que diziam os hermeneutas. A verdade é possível graças à abertura originária ao mundo da vida. Mundo que Habermas concebe como aquele, aspas, entendimento pré-estabelecido numa camada profunda de evidências e certezas de realidades que jamais são questionadas. Então, note bem. O Lebensfeld, mundo da vida, tal como Husserl o concebia, era o mundo no qual nós vivemos. Ele não distinguia nesse sentido entre mundo natural, social, etc., etc., porque essas distinções são posteriores. Nós estamos abertos, né, à realidade tal como ela se apresenta na sua totalidade. Daí, dentro dela, nós estabelecemos distinções. A partir de Heidegger, se começa a entender a expressão Lebenswelt como um mundo cultural. Um mundo de referências, de significações, um mundo constituído de linguagem, a linguagem aprendida. Novamente, pergunto eu, como poderíamos aprender essas linguagens, né, se não tivéssemos uma existência substantiva anterior? Né? Dito de outro modo, se o sujeito não existe, como que ele pode aprender alguma coisa? Então, é claro que entramos aí num círculo vicioso, mas este é um ponto do qual toda esta corrente de filósofos jamais desiste. Não existe experiência originária. A experiência originária é a imersão num mundo cultural. Esse mundo cultural, então, consiste de significações acumuladas, certezas, sentimentos, etc., etc., etc. Eu digo, um momento. Né? Eu digo, quanto tempo eu levei para eu aprender alguma dessas evidências acumuladas? Eu só posso aprender as evidências acumuladas através da linguagem, né? Evidentemente. Por exemplo, se um menininho toma o brinquedo do outro, as pessoas chegam e dizem para ele que aquilo é feio e não se faz. Né? Tá certo? Porém, ele tomar o brinquedinho do outro não foi aprendido. Né? Então, você tem que cometer alguma transgressão para que alguém o corrija. Mesmo assim, leva um tempo para você aprender. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, que eu levei algum tempo, né, para aprender a controlar a minha inventividade quando eu era criança, porque eu inventava as histórias mais mirabolantes, né, e contava para as pessoas e elas acreditavam e eu saía rindo para caramba deles. Né. E depois de algum tempo eu percebi que isto era inconveniente, podia criar um problema para mim, mas eu não aprendi isso imediatamente. Então, na hora que você aprende, existe um valor da confiabilidade, da honestidade, da sinceridade. Né? E levou algum tempo para eu meter isso na minha cabeça. Né? Se eu não tivesse nenhuma existência substantiva ao longo de todo este aprendizado, como é que eu poderia ter adquirido o aprendizado? Né? Você vira o quanto, como pode ser complexo o aprendizado da mais simples regra moral. Não mentir, por exemplo. Ou não bata no seu irmãozinho menor. Tá certo? Ou no maior. O meu irmão era maior que eu, era mais forte que eu, então eu achava que era uma coisa inteiramente normal. Se ele me dava um soco, eu respondia com uma bengalada na cabeça dele. Um dia me avisaram que isso podia ser perigoso. Então, essas coisas você tem que aprender. E se você não tem nenhuma existência substantiva ao longo de todo o processo de aprendizado, e se ela não se mantém, como é possível o aprendizado? Você esqueceria tudo imediatamente. Ou, por exemplo, aprendi ali um papel social. Digo, bom, mas quem foi que aprendeu esse papel social? Foi outro papel social? E embaixo outro papel social, e outro, e outro, outro, outro, outro, outro, e não tem um ator no começo? Isso é uma coisa tão tola, tão boba, que o simples fato do sujeito dizer uma coisa dessa já deve ser suficiente para mandar ele para casa. Né? Quer dizer, você tá com frivolidade, evidentemente. Então, Husserl falava que havia uma abertura originária ao Lebenswelt, mundo da vida. Quer dizer, nós estamos num mundo e estamos abertos à realidade de modo geral. As distinções e estruturações depois são um processo longuíssimo de aprendizado. Tá certo? Mas se não houvesse esse Lebenswelt original, nada poderíamos aprender, estaríamos no vazio. Tá certo? Agora, esses camaradas dizem que o Lebenswelt já é constituído de uma série de construções sociais. Eu digo isto, por exemplo, eu me reporto à minha experiência originária que eu descrevi tem um blog que há muito tempo eu não coloco nada lá, mas tem um negócio lá chamado Filósofo Mirim. Né? Onde eu recordo que, como eu ficava deitado muito tempo, estava doente, então o problema das direções do espaço e da diferença entre a perspectiva horizontal e vertical me preocupou durante muito tempo, porque era um problema de, né, você está deitado, daí você levanta e você tenta ficar de pé. Tá certo? Mas você está tonto, porque fica deitado muito tempo, você fica tonto, então você não consegue ficar de pé. Então, como é que eu vou pegar aqui a vertical? Sem saber se quer esses nomes, né? Eu digo, isso aqui foi uma herança cultural. Hã? Você veja, a noção das direções do espaço, sem as quais nós não podemos entender nada, nada, nada, nada, nada, nada. Fazem parte da estrutura básica da percepção. Da onde eu peguei isso? Foi de uma experiência cultural? Não. Foi de uma experiência direta da abertura real ao mundo da vida. Eu não vejo quem pudesse me ensinar as direções do espaço. E, no entanto, é lógico que eu não nasci sabendo direções do espaço. Eu tive que tomar consciência delas. Muitas pessoas tomam consciência de maneira mais ou menos automática, quando vão aprendendo a caminhar e ficar de pé, e depois esquecem que aprenderam. Né? Mas qualquer bebezinho que está tentando aprender a andar, ele tem que captar a distinção entre horizontal, vertical, para frente e para trás. Ele aprende, mas como é um aprendizado mudo, ele logo esquece. Mas Para mim, esse aprendizado levou um pouco mais de tempo. Uma criança aprende a andar com 1 ano, 2 anos, né? Mas eu tive que reaprender a andar muitas vezes. Então, por isto, né, eu fiquei retardado em relação aos outros meninos. E por causa disso, eu me lembro de como aprendi. E os outros não. Eles passaram por esse aprendizado e foram em frente. Agora, portanto, isso para eles não foi um problema, mas para mim foi. Né? Tem várias outras coisas, aprendizados, vamos dizer, do mundo físico, que para mim foram, vamos dizer, todos foram problemáticos. Né? E por isso mesmo eu gravei na memória. Porque a maior parte das pessoas esqueceu. Por exemplo, eu muitas vezes eu ficava deitado tanto tempo e trocava de roupa na cama. Não levantava para trocar de roupa. Então, como é que você vai fazer para não meter as duas pernas no mesmo cano da calça de pijama? Também é um problema de direções de espaço. Mas eu, inúmeras vezes, sem perceber, daí me via imobilizado, daí tinha que começar tudo de novo. Então, todas essa relação com o mundo físico imediato, você tem uma imensidão de aprendizado nisso que não tem elemento cultural algum. Que é assim, uma consciência colocada perante as determinações brutais do mundo físico. Então, como é que você pode dizer que essa abertura originária, né, é simplesmente um conjunto de crenças que jamais foram questionadas? Do que o senhor está falando? Ele nunca aprendeu a andar? Por exemplo, como é que você faz para você, quando você sai da mamadeira para a comida sólida, como é que você faz para você não engasgar? Para a comida não ir parar no seu canal nasal. Todo mundo aprendeu isso, só que aprendeu quando era muito pequenininho. Mas eu, como tive que aprender e reaprender várias vezes, eu percebi que isso era um problema. Ora, qual é o elemento cultural que havia ali? Eu não tinha sequer a capacidade de expressar qual era o problema que eu estava tendo. Eu não podia explicar isso para ninguém, mas eu vivenciava o problema fisicamente. A sensação de peso do seu corpo. Quer dizer, para você poder andar, se mexer, etc., etc., você precisa ter um controle do peso. Você precisa saber onde está o centro de gravidade, como é que você se equilibra, etc., etc. Todo mundo também aprendeu isso com 1 ou 2 anos, mas eu continuo aprendendo até 5 ou 6. Então, eu me lembro que tudo isso foi um problema. Agora, aqueles que, mesmo não se lembrando... peraí, aqui parou. Tá certo. Não, tá certo, tá bem. Mesmo aqueles que não se lembram, pode fazer um esforcinho de memória e evocar isso, e todos vão conferir. Quer dizer, você teve experiência de aprendizados da estrutura do mundo, a estrutura espaço-temporal do mundo, no qual o aporte cultural foi zero. E sem esse aprendizado básico, meu filho, você não aprenderia nada mais. Você não poderia aprender nem a linguagem. Então, se você não tem as direções do espaço, meu filho, você não tem nada. Então, com esta teoria orientada, antes a uma psicologia da comunicação, Paul Watzlawick, um dos teóricos da escola de Palo Alto, aqui na Califórnia, se propõe demonstrar que nossa imagem da realidade depende, em boa medida, da confirmação ou não confirmação que traz à nossa percepção o testemunho do outro, sobretudo se se trata de uma pessoa que goza de certa autoridade. Aí sim, é claro, a autoridade e a confiabilidade são elementos básicos no nosso aprendizado. Não é isso? Porém, esse aprendizado da confiança e da autoridade é um elemento cultural? Ou existe algo de físico nele, sem o qual o elemento cultural não poderia jamais chegar até a sua consciência. Então, você veja, por exemplo, o conforto físico que o bebê sente no colo da sua mãe. Aquele sentimento de segurança, em primeiro lugar, segurança física. Quer dizer, você sabe que você não vai cair. Eu digo, sem isto, meu filho, não poderia haver nenhum aprendizado posterior da confiança e da autoridade. Então, este sentimento de confiança, né, do bebê protegido pela sua mãe é uma coisa que nós compartilhamos com os animais. Um cachorrinho tem isto. Então, como é que você vai dizer que isso aí é cultural, meu Deus do céu? E, então, esses são exemplos de experiências diretas, não mediadas culturalmente, que constituem a base em cima da qual a cultura pode operar. Então, isso quer dizer que o testemunho e a autoridade, a confiabilidade, exercem, é claro, um papel importante na nossa visão do mundo. Mas elas se assentam numa coisa que não deriva delas, efetivamente, mas deriva de uma experiência que nós tivemos. A gente tem experiência que é exatamente onde a sua presença direta no universo físico. De modo que, para sempre, vamos dizer, essas experiências ficarão para nós, essas experiências, e não a posterior aquisição de crenças culturalmente validadas, ficará para sempre como modelo do conhecimento objetivo. É? Porque a autoridade ou a confiabilidade podem falhar, mas como é que você vai saber se falharam? Se você não sabe o que é direção de espaço, o que é peso, o que é movimento, etc., etc. Você não pode saber nada disso. Então, esta experiência direta do mundo físico, esta absorção das estruturas do mundo físico, eu acho uma coisa fabulosa. E eu, logo no começo deste curso, eu me lembro que eu dei alguns exercícios para vocês, tá certo? Para vocês absorverem essas experiências ou se recordarem delas. Né? E vem com, por exemplo, quando nós dizemos que uma autoridade é confiável, etc., nós nos reportamos, qual é o sentido desta confiabilidade? Né? Nós nos reportamos a experiência física da imobilidade do chão. Né? Ou não? Quer dizer, nós estamos assentados num chão que não se move. Porque se ele começar a mover, você está numa situação terrorífica. Então, por que que nós falamos, vamos dizer, de firmeza, por exemplo? Tenho firme confiança. Como é que uma confiança pode ser firme? Firmeza é um atributo das coisas físicas. Você está usando então, uma figura de linguagem que atribui, vamos dizer, a uma pessoa ou a palavra que ela lhe deu, a mesma firmeza com que você, desde pequenininho, se assentava no chão e sabia que enquanto você se movia, o chão ficava no mesmo lugar. Então, estas experiências, vamos dizer, da estrutura do mundo físico, elas são básicas para que você, para o resto da sua vida, você consiga distinguir entre o que é herança cultural, né, e o que é a presença objetiva do mundo físico. Agora, dizer que você só absorve o mundo físico através da cultura de isso quer dizer o seguinte, que eu não tenho a capacidade de me mover, não tenho a capacidade de digerir, não tenho a capacidade de respirar, nada disso. E tudo isso é a cultura que me dá? Hã? Como é que vai respirar culturalmente? Quer dizer, em que mundo vivem essas pessoas? Quer dizer, isso aqui pressupõe um estado de alienação em relação ao seu mundo físico, que é realmente psicótico. Então, por que nós prestamos atenção nessas pessoas? Então, de modo que a realidade, conclui Václavic, depende em grande medida do consenso. Digo, sim, em grande medida. Por esse consenso seria impossível se não tivesse um fundamento anterior. Dois fundamentos anteriores. a unidade substancial do eu e sua continuidade no tempo e a estrutura do mundo físico. A estrutura compreendida não nos termos que a ciência, iluminista ou não, a compreende, mas no sentido que ela tem para o bebê que aprende a andar, né? Que respira, que come, que dorme, etc, etc. Então, essa, vamos dizer, como dizia Husserl, a abertura originária ao mundo da vida. De modo que as verdades se confundiram, então, com uma espécie de conformidade com os sentimentos estabelecidos. Eu digo, quem é que não sabe distinguir entre verdade e sentimentos estabelecidos? Todo mundo sabe. Né? Ou seja, somente um imbecil completo não sabe distinguir entre a confiabilidade de uma pessoa e a firmeza do chão onde ele anda. Por mais confiável que seja, a seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, as autoridades, você não espera deles, ninguém espera deles esta firmeza absoluta. Se fosse assim, toda autoridade teria um poder avassalador sobre nós. E não existe, veja, mesmo a obediência extrema pressupõe a capacidade de fazer esta diferença. Porque você sabe que a firmeza e a confiabilidade de uma pessoa, de uma instituição, ela só tem alguma validade na medida em que ela imita, né, a firmeza do chão onde você se assenta. Ou seja, o que esse livro está dizendo é o seguinte, é que os sentidos metafóricos da firmeza, da continuidade, da substancialidade, predominam sobre os seus sentidos originários adquiridos da primeira abertura do indivíduo para o mundo da vida. Parece que esses camaradas nunca foram crianças ou não se lembram de suas experiências infantis. E você vê aqui, o Eric Voegelin, no livro Anamnesis, ele dá especial importância a essas experiências infantis. Porque elas criam, vamos dizer, a estrutura em cima do qual você pode absorver o legado da cultura. Então, como que é possível que a abertura originária ao mundo da vida se constitua apenas, vamos dizer, da absorção de crenças, hábitos, etc., ou aprendizado da linguagem? Muito bem. Quanto tempo foi aí? Então, vou fazer uma pausa. Então, vamos continuar aqui. Bom, aqui tem algumas perguntas que elas podem ser usadas como continuidade dessa mesma exposição. Tem aqui a pergunta do Silvio Grimaldo. Por que os teóricos pós-modernos negam a existência da verdade, mas nenhum tem o coragem de dizer que a mentira não existe? Por que ninguém duvida da existência da mentira? É, eu acho que vamos dizer que a verdade se opõe a três coisas. Se opõe, em primeiro lugar, vamos dizer, ao erro. Quer dizer, o erro seria uma descrição inapropriada dos fatos. Em segundo lugar, se opõe à mentira. Quer dizer, o engano proposital. Em terceiro lugar, se opõe à falsa promessa. Quer dizer, a falsa promessa, quer dizer, ela não é uma mentira na hora em que ela é formulada. Ela é uma mentira futura, por assim dizer. Né? Então, eu tenho a impressão que a partir dos pressupostos deles, você não tem como estudar isso aqui. Se não existe... Seria definir a mentira apenas, vamos dizer, como a falha dentro de um determinado jogo de linguagem. Você começou usando um jogo de linguagem, depois passou para outro. Mas começou usando uma regra, depois passou para outra inadvertidamente, ou propositadamente, ou de sacanagem mesmo. Mas aí continua a minha pergunta, como eu posso distinguir entre um jogo de linguagem e outro jogo de linguagem, se a distinção entre eles é somente mais um jogo de linguagem? Quer dizer, eles não podem fazer um estudo sobre a mentira porque eles estão baseados nela. Isso tudo é mentira. Isso tudo é uma falsificação monstruosa, baseado, primeiro, na convicção absolutamente despropositada de que o mundo do diálogo filosófico-acadêmico é o mundo real. Quer dizer, eles veem o que uns deles dizem para os outros e analisam tudo baseado nisso. Quer dizer, aí você não tem uma única referência à experiência real, sobretudo essas experiências de base que eu estou falando. Né? Experiências que podem ser esquecidas numa etapa posterior, esquecidas ou banalizadas, mas que no momento em que você as viveu eram de uma importância extraordinária. Você veja, nessas horas que você tem de lembrar o conselho evangélico. Né? Se não vos tornardes como os pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, se você não é capaz de recuperar as experiências fundamentais que embasaram a sua imagem do mundo quando você era criança, você nunca vai entender coisíssima nenhuma. Quer dizer, isso é uma aplicação muito prática, né, e, por assim dizer, pedagógica do conselho evangélico. Agora, também é claro que não vale a pena, não será válido se você apenas recordar essa experiência, vamos dizer, para fins de estudo filosófico, e você não absorver a tremenda seriedade delas na vida real. Nesse eu me lembro que Jorge Benanos, que é um grande escritor, quando perguntavam para ele, para quem você escrevia? Ele disse, eu escrevo para o menino que eu fui. Ou seja, este é o meu juiz. Se eu trair aquilo, então tudo que eu escrevi não vale nada. Por quê? Justamente a criança é a que tem essas experiências fundamentais. Agora, se você esqueceu tudo, então tudo que você está construindo é na base do esquecimento e da ignorância. O esquecimento é a ignorância. Então, aqui o Beto Moraes pergunta, qual a relação entre essa abertura inicial para a vida, o conhecimento por presença e o elemento tácito a que se refere Michel Polanyi? Muito bem, eu acho que a única diferença que há com relação ao elemento tácito Michel Polanyi é que este elemento que eu estou falando não é tácito de maneira alguma, tá certo? Ele não precisa ser tácito. Tácito é aquele que é calado, que não é falado, que não entra no discurso. Está entrando no discurso agora mesmo, eu estou falando dele. E na medida que eu falo, vocês podem recuperar essas experiências. Mas elas não têm que ser tácitas, elas não são indizíveis. Tá certo? Elas podem permanecer tácitas dentro de um diálogo científico-filosófico, desde que este discurso admita a presença delas. Agora, quando se fala, vamos dizer, conhecimento por presença, eu digo, não, conhecimento por presença está ainda mais abaixo disso. Quer dizer, estas experiências iniciais, elas são uma maneira de você entender que existe o conhecimento por presença, mas elas ainda não são o conhecimento por presença. Ao contrário, se eu estou falando que são experiências, né, então elas são coisas que se desenrolam no tempo e que subentendem uma presença. Elas podem recordar esta presença, certo? Mas o conhecimento por presença ele pode ser restaurado quantas vezes você quiser. É só você se lembrar de tudo aquilo que você tem que saber o tempo todo para que você, neste momento em particular, saiba alguma coisa. Então, note bem, quando nós, em qualquer debate científico, filosófico, da vida diária, nós estamos falando de algumas coisas em particular. Mas para que possamos falar dessas coisas em particular, precisamos saber de inumeráveis outras. E quando você vai puxando de dentro de si esse conhecimento que você sempre teve, você vai passar por uma camada, claro, de elementos culturais que foram adquiridos culturalmente. Mas chega uma hora em que você percebe que tem um algo mais, que a cultura não abrange, que não está, por assim dizer, dentro do mundo, no sentido bíblico, que o mundo, quando fala os três inimigos da alma, o mundo, o diabo, a carne, o mundo é o falatório. Né? Então, é justamente o elemento cultural. Mas por baixo dele tem algo que o fundamenta e que o torna possível. Este algo que o fundamento e o torna possível, ele contém muito mais coisas do que você pôde apreender até nas suas experiências primeiras, infantis. No entanto, mesmo estas experiências pressupunham já uma espécie de sentimento do maravilhoso, do imenso, né? Que não é uma coisa que é inventada por você, mas é uma, efetivamente uma percepção, né? Por exemplo, você perceber, vamos dizer, a simples imensidão de alguma coisa. Você pode estar colocado, por exemplo, diante de montanhas majestosas ou diante do oceano e não perceber nada, né? Mas você vai dizer que na hora que você percebe aquilo, aquilo é um sentimento que está apenas dentro de você, ou ao contrário, você abriu para alguma coisa que está lá e que não foi você que pôs. André Ricardo Randazzo Gomes. Todos esses numerosos exemplos que o senhor dá de experiências diretas do mundo físico, essa estrutura do mundo físico, não são possibilitados por aquela esquecidíssima faculdade aristotélico-tomista da cogitativa, que é intermediária entre os sentidos e o intelecto? Sim, provavelmente sim, mas eu não estou aqui enfatizando a faculdade cognitiva que capta estes objetos, mas a presença dos próprios objetos. Não adiantaria você ter toda a cogitativa do mundo se o objeto está ausente. Aqui, Rime Oliveira pergunta: o senhor mencionou Ibn Khaldun na última aula. Estou em contato com a Câmara Brasil Árabe, embaixadora da Tunísia no Brasil, e a Bibliaspa, Biblioteca América do Sul, Países Árabes. Trata-se de um centro de estudo que foi montado com o intuito de ativar o intercâmbio cultural entre o Brasil e os Países Árabes. Estamos tentando montar um instituto Ibn Khaldun. A iniciativa está no berço, mas existe o ânimo dessas três partes de unir esforços para introduzir Ibn Khaldun no Brasil. Bom, primeiro, Ibn Khaldun já foi introduzido pelo meu falecido professor de língua árabe, o José Cury, que fez uma tradução absolutamente majestosa, né, da introdução do livro do Ibn Khaldun. A introdução tem três volumes de 700 páginas, né? E o José Cury, que era um erudito fabuloso, ele traduziu tudo aquilo e foi publicado, se não me engano, pelo Instituto Brasileiro de Filosofia. Ainda tenho esses três exemplares aí. E foi. Justamente através do livro do Ibn Khaldun, que eu achei por acaso num sebo, que eu vim depois a contactar o José Cury. O que me impressionou, sobretudo, no Ibn Khaldun, é que ele foi o único historiador, eu acho que até hoje, é o único que consegue abranger num olhar só todos os fatores econômicos, políticos, religiosos, espirituais, mágicos, etc., etc. É isso que sobretudo foi o exemplo que ele deu. E sob. Note bem que do Ibn Khaldun eu só li essa introdução, que eu não li a obra histórica mesmo dele, né? Então eu conheço mais como sociólogo da história do que como historiador. Mas só nessa. Como sociólogo da história, ele já mostra que é possível você conectar todos esses fatores. Por exemplo, foi lendo o Ibn Khaldun que eu entendi que a forma de poder mais efetiva que existe no mundo é o poder profético. O verbo, a palavra profeta vem do verbo grego, profero, quer dizer fazer acontecer, quer dizer mandar. Quer dizer, o profeta, claro, alguns profetas que apenas vaticinam, anunciam, mas outros são instrumentos da ação divina. Moisés, por exemplo. Né? Então, ele está exercendo uma autoridade. E aquilo que ele diz vai acontecer, não simplesmente porque ele viu um desenrolar possível, mas porque ele é um elo fundamental dessa cadeia. Ele mandou acontecer, Deus mandou dar aquela ordem e ele deu. E aquilo vai acontecer daquele jeito mesmo. Tá certo? E sem a noção do poder profético, nós não entendemos nenhum outro poder. Porque qualquer fenômeno que você esteja estudando, você tem que estudá-lo, sobretudo, nas suas manifestações mais plenas e eminentes, para depois você ter a gradação do que são as manifestações inferiores. Agora, quando a gente fala de poder no mundo dos nossos sociólogos, cientistas políticos, etc., etc., eles acham, por exemplo, que Hitler teve muito poder. Eu digo, Sim, um poder que durou 12 anos. E depois tudo que o sujeito fez foi anulado. Eu digo, isso não é um verdadeiro poder. É? Moisés deu certas ordens milênios atrás, elas continuam sendo obedecidas. Então, isto é o verdadeiro poder. Então, claro que um político meramente pragmático não chega a compreender uma coisa dessa. É isso? Então, a partir da noção do poder profético, você pode compreender outras manifestações mais limitadas, né, do poder e fazer, vamos dizer, a coisa que eu acho mais importante, a escala do poder entre os seres humanos. Então, lendo isso, eu percebi, por exemplo, um elemento que é faltante em toda a ciência, praticamente toda a ciência política ocidental, é que a diferença de poder é a característica mais proeminente do ser humano historicamente considerado. Então, não há nenhuma outra espécie animal no qual você possa ver tamanha diferença de poder entre dois membros da mesma espécie, né, como a que existe, por exemplo, sei lá, entre Moisés, né, e milênios depois o menininho judeu que está lá obedecendo as ordens de Moisés. Não existe. Você não pode conceber um tigre dando ordens para outro e o outro continuar obedecendo durante milênios? Isso não existe. Não só a autoridade profética, ela se prolonga pelos milênios, mas, quer dizer, essa diferença não aparece só na autoridade profética, que se prolonga por milênios, mas aparece também num corte, vamos dizer, instantâneo, pelo número de pessoas que estão submetidas a uma autoridade humana. Quer dizer, aqui você tem um sujeito que ele assinando um decreto aqui, ele pode, né, mandar milhões para o campo de concentração, para a câmara de gás, para o raio que parta, tá entendendo? Existe algum tigre, algum jumento que possa matar milhões assim numa penada? Isso é inconcebível. Não é isso? Então, a coisa mais incrível é que os teóricos, por exemplo, da democracia falam da igualdade, né? Da democracia, do socialismo, estão falando da igualdade, sem perceber, mas dizer que a diferença de poder é um elemento constitutivo da espécie humana e que qualquer tentativa de neutralizá-la só a aumenta. Né? Por exemplo, se você... Qualquer governante de um país democrático hoje, ele tem mais poder sobre os cidadãos do que qualquer tirano da antiguidade poderia ter. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, um governante tem meio de espionar o que você está conversando na sua casa sem que você saiba. Né? Instala lá um microfone direcional a 500 metros de distância e pega toda a sua conversa. Fala, Júlio César jamais sonhou com uma coisa dessa. Gengis Khan, Átila Uno, nunca pensaram numa coisa dessa. Então, é inevitável que cada mutação democratizante da sociedade aumente a distância, aumente e não diminui a distância entre governantes e governados. Né? Luís XVI não tinha sobre os seus súditos o poder que o governo revolucionário adquiria em seguida e que Napoleão veio adquirir mais tarde. E Napoleão não tinha o poder que Hitler e Stalin tiveram. E Hitler e Stalin não tiveram o poder que hoje um governante de uma nação democrática tem. Então, vamos dizer, aquele fato que o Bertrand de Jouvenel constata de maneira meramente empírica, né, no livro Du Pouvoir, História Natural do Crescimento do Poder, né, que o poder sempre aumenta. Ele constata isso empiricamente. Eu digo, mas por que acontece isso? Daí eu comecei a relacionar o que eu tinha lido no Bertrand de Jouvenel com o que eu tinha lido em Ibn Khaldun sobre o poder profético, sobre a autoridade profética. E daí veio o estalo, falou, vamos, espera aí, a diferença imensurável de poder é um elemento constitutivo da espécie humana. Então, por exemplo, você não vai encontrar uma única sociedade no qual não haja uma autoridade que tenha o poder e autorização para matar os outros, mesmo quando não há pena de morte. Não é isso? Daí eu fui procurar assim, se existe isto entre espécies animais. E procurando, eu descobri que que os zoólogos só conhecem 1.200 espécies animais, entre milhões que existem, nas quais o membro de uma espécie mata os outros da mesma espécie. Hã? Mesmo assim, você vê que a matança de um membro da espécie por outro membro da mesma espécie é uma coisa raríssima no mundo animal. Nenhum lobo jamais matou tantos lobos quanto um ser humano pode matar seres humanos. Nenhum leão matou outros leões. Né? Se você pegar, vamos dizer, as espécies que são mais competitivas e mais hostis do mundo, a hostilidade entre os animais, em geral, é canalizada por vias simbólicas que não têm nenhuma consequência letal. Por exemplo, você vê dois gorilas lutando, mas rarissimamente a luta termina em morte. Rarissimamente ou nunca. Quer dizer, é apenas uma demonstração de autoridade. Quer dizer, o gorila maior vai mostrar para o menor que, olha, que o fortão aqui sou eu, quem manda esse negócio aqui, o chefe sou eu. Né? E pronto, o outro aceita. Né? Às vezes, a demonstração de força é tão simbólica, que simplesmente nada acontece. Por exemplo, entre os lobos, você distingue a hierarquia pela posição do rabo. O lobo mais forte, o lobo que manda, que tem autoridade, ele anda com o rabo empinado. O lobo submisso anda com o rabo baixo. E tem um terceiro, que se a gente botar o rabo entre as pernas, quer dizer o seguinte, ele só obedece o chefe por medo, ele não respeita o chefe, ele não aceita o chefe. Ver a sutileza que o lobo tem. Então, a disputa de poder entre lobos, realmente, geralmente, se resolve somente assim. Para um lobo chegar a matar outro, mas é só em última instância. Então, como é que inventaram aquele negócio do homo homini lupus, o homem lobo do homem? Então, o lobo, ele geralmente se comporta muito melhor com os outros lobos do que o ser humano. Agora, qual é a diferença? O máximo de violência do ser humano contra o ser humano é sempre estatal. É sempre do governo. Não há criminoso, não há gangue, não há assassino, não há estuprador que seja capaz de matar tanta gente quanto um governo mata. Então isso quer dizer que o processo, vamos dizer, de ordenação jurídica da sociedade, ele acompanha o aumento do morticínio e da violência. Então, inclusive nas democracias modernas. Então, quer dizer, a diferença, vamos dizer, entre a democracia e a ditadura, aí, nesse caso, ela se torna muito relativa. Há uma diferença quantitativa, mas não chega a ser assim tão profunda ao ponto de você assinalar uma diferença de essência. Não há uma diferença de quantidade apenas, né? Então, tudo isto, veja, eu fui posto nesta linha de investigações pelo Ibn Khaldun e por aquilo que ele diz da autoridade profética. Tá certo? Então, aqui faz parte da pergunta o seguinte, que eu tinha montado um centro de estudos de Ibn Khaldun para estudar o movimento revolucionário. Os estudos sobre o próprio Ibn Khaldun não estavam incluídos na pauta? Não, tá somente... Vamos dizer, não o conteúdo das ideias do Ibn Khaldun, mas apenas o seu modelo de historiografia, que é o único que merece o nome de holístico. Porque ele, de fato, abrange todos os aspectos da sociedade. Nada escapou. Mas nós só veremos uma coisa tão abrangente muito mais tarde no nosso Gilberto Freire. Tá certo? Mas, mesmo assim, Gilberto Freire aplica aquilo a uma escala muito mais local, né? Então, não tem problema. Ah, olha aqui, Daniel Bersa. Pergunta extraordinária. Estou lendo o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, de Betty Edwards. O objetivo do livro é, através do desenho, aspas, liberar o potencial criativo, desenvolvendo a percepção intuitiva. Até aí tudo bem, o problema chega na parte teórica. Depois de expor resumidamente uma série de pesquisas realizadas por Roger Sperry na década de 60, com pacientes de comissurotomia, cérebro bipartido, a autora conclui, aspas, em decorrência dessas extraordinárias descobertas, realizadas nos últimos 15 anos, sabemos hoje que, a despeito da nossa sensação normal de sermos uma única pessoa, um ser único, nosso cérebro é duplo, tendo cada metade sua própria maneira de assimilar conhecimentos, sua própria maneira de perceber a realidade externa. Poder-se-ia dizer que cada um de nós possui duas mentes, duas consciências, mediadas e integradas pelo feixe de fibras nervosas conectoras situadas entre os dois hemisférios. Não me parece que por... Não me parece que por existir duas funções receptivas separadas no cérebro possa se concluir que tenhamos duas consciências. Muito bem, esse aqui é um dos problemas centrais da tal da ciência cognitiva, né? De fato, as duas hemisférias, os dois hemisférios do cérebro funcionam de maneiras diferentes. Tá certo? E eles só são conectados com um certo feixezinho de músculos. Muito bem, mas nós sabemos que a pessoa fisicamente tem uma unidade substantiva. E sabemos que se ela perder o senso da sua continuidade pessoal no tempo, ela não será capaz de uma ação eficiente sobre o mundo exterior e muito menos sobre ela mesma. Então, isso quer dizer que é normal nós nos vermos como uma única pessoa, ainda que o nosso cérebro, por si mesmo, e sobretudo em certas condições, não seja capaz de apreender essa unidade. Isto é mais uma prova de que a consciência de substancialidade do eu não tem nada a ver com o cérebro. Né? Aí, nós temos que dizer, o cérebro é apenas um adaptador da consciência de eu, de substancial do eu, às condições espaço-temporais da condição terrestre na qual nós estamos. Quer dizer, ele não é a sede da consciência. Aliás, isso é a coisa mais característica de todos esses estudos. Jamais foi possível assinalar uma sede cerebral da consciência. Mesmo porque, por exemplo, essa questão dos dois hemisférios também é relativa, porque se um hemisfério é totalmente danificado, imediatamente o outro começa a adquirir as suas funções. Então, essa é a mesma coisa que dizer, o cérebro normalmente funciona assim, mas em condições excepcionais ele pode funcionar de outra maneira também. Isso não seria possível se a própria estrutura do cérebro determinasse a consciência que temos de nós mesmos. Então, o que a fisiologia cerebral revela é que ela tem pouco ou nada a dizer sobre o fenômeno da consciência, embora possa dizer sobre a percepção, sobre a memória, sobre as várias funções. Mas justamente eu estou dizendo que a consciência de eu é algo que está mais fundo do que todas essas funções. Esse é apenas o mundo do pensamento. Agora, o mundo, vamos dizer, da unidade profunda é alcançado justamente pela cessação das funções cerebrais. Né? Cessação que não tem de acontecer somente em estados, vamos dizer, de morte cerebral, ou estado de morte clínica, mas que pode acontecer, pode ser desenvolvido no ser humano mediante exercício. Aliás, muitas práticas de meditação visam justamente a isso. Quer dizer, há uma cessação, ou pelo menos uma diminuição extraordinária da atividade cerebral, e ao mesmo tempo há uma intensificação da consciência profunda do eu. Então, o que esse pessoal faz é o seguinte, como nós temos dois cérebros que funcionam de maneira diferente, então a nossa consciência de eu é uma ilusão. Ou seja, tudo aquilo que você não está, que não está no seu cérebro, você não pode saber. Eu digo, mas por quê? Hã? Se existem até pessoas que funcionam perfeitamente bem, tendo o seu cérebro em estado líquido. Hã? Isso aí está mais do que comprovado, já vi vários casos desse tipo. Então, tem pessoas que têm consciência normal, praticamente sem cérebro. Tem outros que têm percepções e memórias até mais agudas num instante em que o seu cérebro não registra atividade alguma. Então, da onde nós temos que, quer dizer, deduzir do cérebro as funções conscientes, se já está provado que uma coisa não depende da outra? Então, é claro que nós temos dois níveis de consciência diferentes, um cerebral e um transcerebral. Agora, o dogma de que a consciência está no cérebro, que é uma coisa que jamais foi provada e nem pode ser provada, não tem como, tá certo? É tão absurdo quanto você dizer que a consciência está no pé, está na orelha. E o que essas experiências demonstram é exatamente o contrário do que essa mulher está dizendo. Fernando José da Silva. A questão da imortalidade da alma nos traz, de fato, uma sensação de júbilo e regozijo nunca antes vivenciado, pelo menos por mim. Porém, essa sensação dura um tempo e logo em seguida várias dúvidas surgem. Isso aí é inevitável. Porque se eu estou dizendo que existem dois níveis, tá certo, de consciência, e que um deles é especialmente adaptado, tá certo, às condições de vida terrestre, então é claro que você não pode permanecer num nível mais profundo o tempo todo. Isso é impossível. É porque você volta a pensar, a recordar, a ter sensações, etc, etc. Então, veja, se você está num ambiente onde tem muito ruído e você está tentando prestar atenção numa música, por exemplo, bom, em certos momentos você consegue sintonizar com a música, mas no instante seguinte você perde. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, quando eu estou falando, vamos dizer, da consciência profunda, eu estou falando como se fosse uma melodia interior, que é constante, mas que é continuamente abafada, vamos dizer, pelos ruídos externos e internos. Então, não tem nada de estranho que você não consiga perseverar nesse estado, tá certo? Embora, em certos casos, algumas pessoas conseguissem permanecer por várias horas. Não é isso? Mas, olha, às vezes várias horas numa vida, digamos, 2 horas por dia, já é muita coisa. Ele pergunta, se a nossa consciência permanece após a morte, é lógico imaginar que podemos continuar num processo de aprendizado ao entrar na eternidade, como São Tomás de Aquino deu a entender em suas últimas palavras. É claro que sim. Você não vai ficar sabendo tudo, você não se torna onisciente. Então, é por isso, vamos dizer, que é absurdo você imaginar que o ser humano, vamos dizer, ele se integra em Deus, passa a ser Deus. Falo, não passa a ser, não. Você conserva a sua individualidade para sempre. Quando Cristo diz, vós sois deuses, ele colocou isso no plural. Aliás, tem uma outra pergunta sobre isso, qual é o sentido que eu dou? Ele falou, o sentido é o que está no... Vamos ver se eu acho até a pergunta, já respondo as duas de uma vez. Aqui, Lima Rocha pergunta. Não consegui compreender o entendimento que o senhor dá nessa frase. Como tenho pouco conhecimento da doutrina da Igreja Católica, eu gostaria de saber onde aparece essa fala. Ela aparece em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo, anotei aqui. Tem gente que sabe a Bíblia de qual, não sei. 10, versículo 34, onde, em geral, os comentadores se remetem a uma citação do Salmo 81, versículo 6. Porque, veja, os camaradas perguntaram para Jesus Cristo. Um momentinho, tio. Epa. Não é por causa de alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses, quer dizer, Deus dizendo para ele, vós sois deuses? Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, como acusai de blasfemo a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Então vamos lá, no Salmo está dito assim: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, isto aqui faz parte, vamos dizer, da doutrina católica, que todos nós somos filhos, porém não diretamente, e sim por adoção, a partir do primogênito que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com, vamos dizer, a condição de imortalidade, tá certo? Nós adquirimos, evidentemente, um estatuto de deuses. Porque, como eu lhes lembrei na última aula, e acho que já lembrei várias vezes, uma única alma imortal dura mais do que toda a duração da história humana, e pode encarar toda a história humana como se fosse um momento da sua própria vida. Quer dizer, este sonho hegeliano de você unificar a história, eu digo, sim, você realiza isso, mas enquanto alma imortal, e não agora. Então, isso não quer dizer que você se transformou em Deus, porque Deus não conhece só a história humana, Deus conhece tudo instantaneamente e desde sempre. Isso você não vai poder fazer. Então, existe uma diferença quantitativa de nível de conhecimento que você tem, vamos dizer, que é acessível durante esta vida e o que é acessível após a morte, morte entre aspas, tá certo? Então, a simples condição de imortalidade justifica esta frase, vós sois deuses, que é dita, então, duas vezes, uma no Antigo Testamento, no Salmo, e outra, de novo, no Evangelho de João. Quer dizer, a nossa condição de deuses deriva desta adoção, tá certo? Porém, esta adoção, ela em si não é condicional, porém, você pode perdê-la. Agora, perdendo, porque aqui prossegue, sois todos filhos de Deus, porém, morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe, caireis. Então, isso quer dizer que essa condição de Deus, ela é inerente à imortalidade, mas ela tem algo mais do que a imortalidade. Porque imortal você é de qualquer maneira, mas você vai para o inferno. Não pode haver penas no inferno se os condenados ao inferno cessam de existir. Eles não cessam de existir. E isto é, vamos dizer, eu me lembro aí do padre Miguel Pedroso, dizendo, não se iludam que a condenação ao inferno é uma extinção. Os condenados ao inferno rogarão pela extinção e não vão obtê-la. Tá? Então, você continua na eternidade. Então, quer dizer, a simples imortalidade ainda não é a mesma condição, a mesma coisa, tá certo? Que a condição de Deus. Para isso é preciso que, vamos dizer, a imortalidade seja completada, tá certo? Por algo que é a ressurreição da carne. Né? Então, aí sim, aí você realmente é, vamos dizer, um Deus, porém potencialmente todos são. A promessa foi feita a todos. Não é isto? Mas tem alguns que cairão. Então, é evidente que não somos deuses por essência, porque se o fôssemos por essência, o teríamos sido desde toda a eternidade. E teríamos existido desde sempre. Então, é uma forma especial, por isso que não diz vós sois Deus. Não, diz vós sois deuses. Há uma diferença entre Deus e os deuses. Tá? Então, Deus é eterno. Os deuses são apenas imortais. Daí prossegue aqui o Fernando José da Silva. É normal que após a tomada de consciência da imortalidade surja em seguida um diabinho que tenta nos convencer de que estamos um passo à frente do resto da humanidade, tomado pela doença do materialismo. Diabinho não. Isso é o próprio diabo. Outra coisa que tem que botar na sua cabeça é o seguinte: o diabo se disfarça. Eu digo, ó, se o diabo aparecer para a sua frente como um anjo de luz, ele não vai te enganar tanto quanto se ele aparecer para você com a sua própria cara. O diabo se disfarça em você. Né? Ele mete ideias na sua cabeça e você pensa que é você que pensou aquilo. Então, você saber de onde vêm as suas ideias, isso é o que se chama, é a ciência que chama discernimento dos espíritos. É uma ideia que eu estou pensando, um sentimento que eu tenho. Ele veio de mim mesmo, da minha própria natureza. Né? Ele veio da influência do meio social. Ele veio de uma substância que eu ingeri. Ele veio de um anjo, ele veio de Deus, ele veio do nosso Senhor Jesus Cristo, ou veio do diabo. Então, isso aí precisa de muita prática. Mas... Daí prossegue aqui o Fernando José da Silva. Nas primeiras aulas do curso, o senhor dizia para evitar a impressão de que estamos numa torre de marfim, vendo os problemas da humanidade num camarote. Foi batata. Venho me esforçando para não assumir uma postura de tédio ou alienação frente a problemas que, dentro da certeza de imortalidade, tornam-se pequenos, como o movimento revolucionário, os terríveis planos dos globalistas, a provável vitória de Dilma Rousseff nas próximas eleições para presidente. Isso é normal? Sim, nós estamos vivendo permanentemente em dois planos, né? E é este exatamente que é o nosso problema. Vós sois deuses, mas você pode cair como qualquer príncipe. Então, é por isso que, vamos dizer, as suas atitudes neste mundo são importantes para o seu destino pós-morte. Porque a condição de imortalidade você já tem. Mas que imortalidade vai ser essa? Hã? E que raio de, que tipo de Deus vai ser você? Hã? Esse é que é o problema. Por isso é que não dá para aceitar, pelo menos do meu ponto de vista, o dogma protestante da salvação apenas pela fé. Algo é preciso fazer. Porque se existem pecados, é porque existem ações boas. Se não existissem ações boas, nada seria pecado. Eu chego, dou uma martelada na cabeça do vizinho, esmago a cabeça dele, tanto faz. Tá certo? Mas existem ações boas também. Embora eu acho também de que a consciência moral hoje em dia ela está muito confusa, porque ela já perdeu o senso das proporções. Eu vejo isso, sobretudo, quando eu converso com meus amigos protestantes. Eu vejo, por exemplo, que eles têm uma angústia terrível com relação aos chamados pecados da carne, uma coisa terrível. Daí eu lembro o seguinte: ah, meu filho, quando escreveram o Evangelho, estava escrevendo isso no Império Romano. No Império Romano, era assim, as pessoas comiam menininhos, era considerado uma coisa normal. Um proprietário, né, transar com todas as suas escravas e mais os escravos, etc. Ou seja, o sujeito ser um verdadeiro Mao Tse Tung, que comia tudo que via pela frente, esse era a regra estabelecida. Passados 2000 anos de educação cristã, nós já não somos mais assim. Então, você não vai dizer que o pecado da carne ao qual nós estamos sujeitos hoje é o mesmo daquela época. Não, o negócio amaciou muito, você está entendendo? Então, às vezes você está criando, vamos dizer, uma obsessão que só vai te atormentar. Né? Ontem eu estava lendo um negócio do Padre Pio, que diz, quando você confessar os seus pecados, né, você confessa como um, então esqueça os pecados, apague. Então você não pode, não tem o direito de ficar carregando a carga de culpa e de pecado depois que já confessou. Agora esse pessoal não tem confissão. Então, não tem confissão, não tem comunhão. Então como é que vai se livrar disso? Não vai se livrar nunca. Então o sujeito vai ficar eternamente, né, batendo no peito. Não, meu filho, para bater no peito na missa. Então, os pecados já foram resgatados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, não pelo nosso sangue. Você não precisa se matar de novo. Entendeu? Então, o tormento moral, esse tormento vem do diabo. Então, também, você vira, nós estamos na era onde se geraram pecados que eram inimagináveis antigamente. E não são pecados da carne. Em matéria de pecados da carne, não inovaram nada. Mas inventaram o genocídio. E virou uma prática normal. Né? Inventaram, vamos dizer, uma sociedades inteiras baseadas na mentira. Então, como é que você pode? Aí você está preocupado com os pecadinhos da carne, quer dizer, o garoto que se trancou no banheiro lá para, né, tocar uma. Você, ele vai para o inferno junto com o Joseph Stalin? Agora, não é possível, meu filho. Agora, o tempo que vocês ficam perdendo com isso, às vezes vocês são cúmplices da maldade que está estabelecida. Por quê? Você ver os seus pecados da carne, se expostos em público, você teria vergonha deles. Mas o genocídio é exposto em público e ninguém fica com vergonha. Vê se algum comunista está com vergonha de eles terem matado 100 milhões de pessoas. Não tem vergonha nenhuma. Agora, se você pega ele e fala, ah, você comeu a mulher do fulaninho. Pronto, ele vai... Você está entendendo? Ou então, você é viado, eu vi lá você dando para o outro. Pronto. Hã? Então, isso aí está havendo uma distorção monstruosa da consciência moral por causa disso. Então, veja, a certeza da imortalidade não torna pequeno nenhum problema humano. Mas acontece que os problemas, vamos dizer, entre a imortalidade e a mortalidade, claro, não existe medida comum. Mas entre os vários problemas humanos existe uma hierarquia. E esta é a diferença. Para a percepção dessa hierarquia, nós precisamos de várias funções cerebrais que falham. Entendeu? E eu tenho certeza que o lugar preferencial de ação do demônio é o cérebro. Não a consciência propriamente dita. É através, vamos dizer, dos vários sinais, né, linguísticos que o cérebro manipula, que você é enganado. E se você se deixa arrastar, vamos dizer, pela sua mecânica cerebral, você entra num consequencialismo abstrato, como esses camaradas Wittgenstein e outros, você termina num negócio monstruoso. Então, tem momentos onde todo o seu cérebro está mobilizado, tá certo? Para te convencer de que você é apenas um bichinho que não tem sequer uma substância, não tem sequer alma, não tem consciência nem nada, né? E ao mesmo tempo coloca esse bichinho no topo da evolução humana e que quer que você olhe toda a história anterior como sendo apenas um cortejo de cretinices e barbáries, tá certo? E o único cara civilizado é você. Claro que isso aí são tudo funções cerebrais. E é por isso mesmo que você tem que recuar dessas funções cerebrais, recuar dessa agitação cerebral, né, para a consciência profunda, e daí você diz, opa, estou enganado, estou dando... Aí sim eu estou dando importância a coisa que não tem. Mas a minha conduta neste mundo é importante para quê? Para que eu não me converta num escravo do meu cérebro. Escravo do pensamento, escravo da memória, escravo dos sentimentos, etc, etc. Então você tem que lembrar a realidade fundamental de quem você é mesmo. Você é uma alma imortal, você é um filho de Deus, você é um Deus. Então, não se deixe arrastar tão facilmente, não ceda tão facilmente às tentações do seu cérebro. Então, e eu acho que hoje as tentações de natureza puramente cognitiva que te fazem acreditar, né, vamos dizer, na mentira estabelecida, no reino da mentira, né, ou, por exemplo, te fazem acreditar na indestrutibilidade de certos poderes terrestres, os quais desaparecerão num relance, eu acho que essas tentações hoje são muito mais perigosas do que as tentações da carne, meu Deus do céu. Você não está mais no mundo romano. Tá certo? Muita coisa mudou e de geração para geração, vamos dizer, muitos valores que foram trazidos pelo cristianismo já foram absorvidos. Né? Então, se você pegar, por exemplo, ler a história dos 12 Césares de Suetônio, né? Depois que eu li aquilo, eu falei, olha, do ponto de vista erótico, por exemplo, um Adolf Hitler era um cara muito mais comportado, muito mais normal do que qualquer dos Césares. Para compensar, os Césares não inventaram o campo de concentração. Então, alguma coisa mudou. E, portanto, na nossa escala de julgamento dos atos humanos, nós também temos que nos adaptar à situação real, entender qual é a situação real. Por exemplo, você acredita que os desejos sexuais provocam guerras? Foram os desejos sexuais que botaram 6 milhões de judeus no campo de concentração? Foram os desejos sexuais que mataram 60 milhões de pessoas na China? 70 milhões? Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, eu vejo mais gente preocupada com o pecado sexual do que com essas coisas. Então, tem algo errado nisso aí. Então, assim, você cometeu pecado sexual, você comeu a mulher do vizinho, você deu para não sei quem, você... Vai lá, confessa, comum, esqueça. Para com isso. Né? Não merece toda essa atenção que você está dando. Inclusive, isto é uma maneira... Vamos dizer, a vergonha causada pelos pecados sexuais é um instrumento de escravidão. Quando você confessa o pecado perante Deus, você não tem vergonha nenhuma, não existe vergonha perante Deus. Que vergonha é se esconder? Né? Então, se você está sentindo vergonha, é porque você não abriu os pecados para Deus. Você está entendendo? Quer dizer, o arrependimento perante Deus é um arrependimento jubiloso. Está certo? Onde... Você vai na certeza do perdão. Certeza, você pode ter certeza. Se você, olha lá, confessou como golpe, acabou. Hã? Então, para que ter vergonha? A vergonha você tem perante a sociedade humana. Então, a vergonha é perante o mundo. Então, você está colocando o mundo, no sentido bíblico, como autoridade. E, portanto, você se torna objeto de chantagem. Você se torna alvo de chantagem. A chantagem é um instrumento do demônio para manter as pessoas tudo de cabeça baixa. Deus nunca baixa a cabeça perante seres humanos. Então, muito bem. Então, vamos parar por aqui hoje. Ainda tem uma pergunta interessante, mas vamos deixar para a próxima aula. Então, peraí, tem mais uma carta aqui. Vamos ver. Aqui. Arno Alcântara. Isso não é uma pergunta, é apenas um relato. É interessante o relato. Há alguns minutos eu tive aquela experiência descrita pelo Lavelle, quando ele diz: na vida há momentos privilegiados nos quais parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação. Foi isso que aconteceu com certeza. Eu sei que o senhor nos pediu para não entrarmos em discussão com ninguém. E devo dizer que levo isso a sério. Porém, pela terceira vez esse ano, surgiu uma circunstância na qual não discutir seria a opção mais covarde. A primeira vez foi uma discussão com meus amigos, no poker. Na segunda, uma troca de ideias com um ateu graduado em filosofia. A terceira, hoje, uma pequena objeção que levantei contra a visão marxista da sociedade, exposta por um jovem psicólogo no encontro de um grupo de igreja. De cada um desses debates, eu saí feliz e triste. Se assim, pode-se resumir o que senti. Feliz não porque tinha vencido as discussões, mas porque percebi que eu queria saber a verdade. Triste porque percebi que eu era o único que queria saber a verdade, por ver na minha frente uma amostra de miséria intelectual que o senhor sempre nos relata. Mas mesmo nessa tristeza, havia uma revelação que me deixava feliz, motivado, pois eu verdadeiramente senti o desejo de ajudar aquelas pessoas a colocar os seus discursos no mesmo eixo da experiência real, como o senhor fala. É claro que não consigo fazer isso, mas eu quero. Eu quero, do fundo do meu coração, estar na verdade e combater a falsidade. Há tempos peço a Deus que me mostre o sentido da minha vida. E hoje, agora há pouco, a ficha caiu. Chorei feito criança, quando, não sei dizer de outro modo, senti no meu coração que eu amo a verdade. Mas é claro, a verdade é o próprio Deus. E de fato, a verdade é o seguinte, eu tenho certeza que os 10 mandamentos não são coisas que você deve fazer. São coisas que você já está fazendo, sabendo ou não. É apenas questão de, como diz você, cair a ficha. Então, amar a Deus é natural no ser humano. O ser humano, como alma imortal, que foi feita do nada, é impossível que o sujeito não sinta gratidão tão logo ele perceba uma coisa dessa. Então, vamos dizer, o amor a Deus nos preenche. Ele é, na verdade, a única coisa que nós amamos. E todos os outros amores que nós temos são expressões parciais. Você ama uma outra pessoa por causa do amor a Deus. Você ama em Deus. Onde mais você vai amar? No inferno? No seu cérebro? Não é possível. Ora, quem vai confessar que não a ama? Mas não é como se me perguntasse, ei, você é uma verdade? E eu respondesse levianamente com aquela cara de óbvio desinteressado. Claro que sim, seu idiota. É como ter a experiência por instantes de onde fica o fundo do seu coração. E desde lá, saber que se você não amasse a verdade, você não seria você. Bravo! Hã? É isso aí, Arnold Kanter. Muito bem. E todos, se não perceberam isso, vão perceber mais dia, menos dia. Também não precisa ter pressa. Esse curso ainda vai durar 3 anos. Eu tenho muito trabalho para fazer pela frente. Então, é isso aqui. O que é a filosofia? É a busca da sabedoria, é amor à sabedoria. Ela é isso e sempre foi. Então, isso quer dizer que ela é uma atividade que nos envolve a nossa responsabilidade total. De que, por isto mesmo, reduzir a filosofia a um debate de ideias é uma coisa de uma impotência, de uma miséria, que não merece nem atenção. Agora, a filosofia que esses camaradinhas aqui do Dario de Scavino praticam é isso aí. É só um debate de ideias. Não os envolve pessoalmente. Eles não têm que acreditar no que estão dizendo. Eles não têm que viver o que estão dizendo. Então, não há sabedoria nenhuma nisso. Há apenas uma, vamos dizer, uma espécie de febre cerebral. O cérebro que não para de dizer besteira. Tá entendendo? Então, o negócio é justamente é baixar a bola, voltar à realidade. A realidade na qual você estava nos primeiros anos da sua existência. Quando você estava aberto para o mundo físico e depois para o mundo humano. Primeiro para o mundo físico, senão não é possível entrar no mundo humano, meu Deus do céu. O mundo da cultura. Tá certo?